Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Senhor da Eternidade. Hoje não tem um elapso cantando nenhuma viadagem. Também não tem nenhuma montagenzinha gay do ninja inimigo. Não tem nenhuma voz sexy fazendo propaganda de motel. E também não tem nenhuma referência à tropa de elite. Não, hoje não. Hoje tem... Freestyle! Eu gosto de jogos e de versão. Episódio de Wednesday 5 Reviews. Mestre amigo. Edição 55. Eu com as enxagas de diversão começando a sua 55ª edição! Caralho! E é isso aí! Paparaclaquibu! Nessa semana estamos reunidos aqui para não quebrar a tradição, né não, meus amigos? Depois do episódio do Disco Ninja, nós temos um episódio random, de alguma forma qualquer. Depois do episódio random, nós temos... Reviews! É tudo planejado, nada aqui é feito sem planejamento. Totalmente planejado, e digo mais, nós estamos há muito tempo sem dar nossos reviews, porque nosso último episódio de reviews foram reviews terceirizados. Então, no máximo e na pior das hipóteses, você vai estar ouvindo novamente aqui em pouco tempo o Daigo. Ah, mas é. Então, pra quem não sabe, tá dando mole, quem tá hoje aqui é... Caralho. Eu tô errando toda semana, by the way. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo fazendo review hoje aqui, e junto com a gente tem o Ilapso. Analisando o novo panorama da política nacional, creio que Celso Amorim pode ser um bom ministro da defesa. Ele tem um bom relacionamento com a cúpula do PT, se filiou ao partido recentemente para demonstrar seu apoio a Lula. Em Brasília, 19 horas. Uma realização Rádio Brás. Rigorosamente isso. Às 19 horas, a voz do Brasil. Não devia marcar futebol nesse horário. Exatamente. O Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade? Quem é Senhor da Eternidade, pega? Quem é o Best Splinter, porra? Negão. Aí, você reparou no detalhe impecável da atuação dele quando ele fez o Senhor da Eternidade? É. Deve ter uma brincadinha. O Daigo! Be a hero and save America! For freedom! Start! Start! Start. Not on my watch! Isso aí, nessa semana nós estamos aqui para fazer o review dos nossos jogos sinistros que jogamos ultimamente. Então, combinando os poderes avassaladores, nós vamos falar as nossas opiniões e, quem sabe, dessa vez, dar uma notinha, né, pros jogos que nós temos jogado. É, acabei de pensar uma coisa, cara, a gente nunca faz review de jogo ruim, né, cara, esse mundo faz errado. Ah, não preocupa não, hoje o meu é ruim, preocupa não. Então. Jogos bons, jogos ruins e muito mais depois dos e-mails. Com a Ué, tu ganhou teu X1 aí, maluco? Porra, óbvio que ganhei, velho, contra o rato. É o StarCraft? Ah, era outra coisa, né? Ah, não, era anal. Era anal? Entendi. Era anal, ganhei no X1 de anal. Tu era o ativo ou passivo? Porra, o que tu acha, pivô? Porra. Não sei, cara. Passivo, óbvio. Acho que é passivo. Né? Mas foi melhor de três? Sim, sim. E tu ganhou nas três? Óbvio. Tá bom. Tá gravando? Tá gravando. Puta. Tá gravando. Não, mas isso não vai entrar, não. Não vai entrar, não. Beleza. Ainda vai entrar fora de contexto, assim, tipo... Estamos começando a melhor hora desse programa, a hora que todos gostam muito mais do que qualquer outra, a hora em que estamos aqui eu e Lapso e o Senhor da Eternidade. Fala alguma coisa aí? Alguma coisa aí. Vamos ler os e-mails que foram enviados para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Uma hora mágica, a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos. Primeiro e-mail é do Atmo, de Recife. Ele diz que ficou um tempo sem mandar e-mail porque eu não estava aqui, pela ausência do Lapso, que eu não conheço, mas considero muito. Muito obrigado, cara. Hoje a gente vai jogar um RPG aí em boa viagem. Manda um vídeo pra concordar que jogo difícil é mais legal. Lembra de colocar no post do próximo episódio esse vídeo aqui. Valeu pelo bom trabalho. Ele mandou... Você viu esse vídeo? Não, vou ver agora, obviamente. Abre aí pra você ver o que é. É o cara jogando Torro. É pornografia? Tipo isso. Ah, eu vi essa porra, velho. É lunático. Já japonês filha da puta, cara. É. Sim, a gente acabou comentando esses jogos, né, cara? Esse jogo é que chama Bullet Hell. Bullet Hell. Tinha um que acho que era Ikaru, uma porra assim. Ikaruga, do Dreamcast. Esse é muito bom. O melhor jogo do Dreamcast de todos os tempos é Ikaruga. Mas eu não sou macho de jogar no modo mais difícil, não. Só no... Essas porras são muito radicais. Mais ou menos difícil. Próximo e-mail. E-mail do Charles Bronson. O falecido Charles Bronson aí, que tá voltando dos mortos aí pra fazer aquela merda daquele blog lá. Como é que é o nome lá? Sinatra's Happy Hour. Sinatra's Happy Hour. Muito aquela bota lá. Então, adoro. Bota um quote aqui, random. Adoro. Jogo muito. Resistance, Fall of Man, Star Wars, James Bond, Resident Evil. Jogo com meus filhos também. Fica todo mundo sentado no sofá. Errou, passa pro outro. Explicou Fagundes. É. Grande Antônio Fagundes. Né? Antônio Fagundes viciado em Presidente Evil, cara. É uma cilada. É uma cilada para Bino. Foi um link que ele mandou aí na entrevista do eterno Bruno Bernardes Mezenga pra Gazeta Online da Globo. Ele falando que joga videogame pra caralho. Fuma Hollywood, cara, joga videogame, toca tamborim furado e dorme na porra do sol quente. Eu já sabia, cara. Eu sempre soube que o Antônio Fagundes era pro gamer, cara. Ele é muito sinistro, né, cara? Tu viu ele na Evo jogando? Vi, porra. Ele humilhou o Jesse Wong. Joga fácil, né, cara? Joga fácil. Falei de Justin Wong, tomou um Perfect, aquele gordinho. Pegou a maldição do... Foi só apertar minha mão que tomou de Perfect. Pegou a maldição dele. Passei a macumba do Ilapso pra ele. Mas foi no Street Fighter ou no Marvel's Capcom? No Marvel's Capcom. Ele foi eliminado. Sério? Com Perfect. Foi mandado pra casa com Perfect. Sério mesmo? Sério mesmo. No Street Fighter acontece. Agora o Marvel's Capcom fica feio. É feio. Tu tomar Perfect. É feio pra caralho. Estigo mais, hein? O cara que perfectou ele tava usando o Hagar. E o assist do Hagar tira sangue do próprio Hagar. O cara nem o Hagar usou. Coisa feia. Tá fácil pra ninguém. O próximo e-mail, Mr. Hell. Mas peraí. Fica claro uma coisa. Ele tinha Fênix no time? Isso meio que como se ele não, ele, de Fênix, não faz diferença. Ele não joga com Fênix, não. Não, mesmo que tivesse que era de Fênix, não faz diferença. É. Mr. Hell. Olá, estou ouvindo o podcast 54 agora. Vim dar a minha contribuição na continuação do tema. E não falar do pau do Ilapso, como alguns fazem. RS, RS, RS. É, aí, não entendi a piada, não, cara. É, porque acho que semana retrasada, semana passada. O moleque mandou e-mail falando que a vida. Que eu era circuncidado e, portanto, eu tinha metade do. Ah, circuncidado, que o imbecil do porque, claro, amigo, claramente, circuncisado. É, claramente circuncisão é você cortar o pau do cara fora, óbvio. É, óbvio, tá o meio. Claramente é isso, porra. E realmente é isso, né? Tu acha que é mole viver com 20 centímetros de pau? Bota um vídeo de circuncisão aí. Né? Não é mole viver com 20 centímetros de pau só, não, tá? É mó merda isso. É uma benção e uma maldição. Uma benção e uma maldição. Isso me lembra do Halo 3. Caralho, como é que o meu pau lembra Halo 3, cara? Mas beleza. É, eu tentei jogar no modo lendário, Temso. Depois de 3 horas pra matar um monstro semideus, consegui matá-lo. Pensei que era o Baus. Logo depois aparecem outros dois deles. Logo fui jogar no normal e descobri onde atirar pra matá-lo. Agora posso jogar no lendário com mais tranquilidade, mas ainda é sinistro. Nossa, aí, você... Mr. Hell. É, você... Se fosse você, da próxima vez eu deixava quieto, saca? Isso, porque você começou errado. Jogadores de rato. Mesmo que tu não falou do pau do lado. Né? Tem que falar do pau do lado, porra. É. Se, porra, a gente não respeita muito quem joga Halo 3 e não, respeito. Cara. jogou Halo, vai pro Halo. E outra coisa, tu vai jogar Halo e tu ainda peidou pro nível mais difícil. Se eu está, te falo isso com toda clareza, que se eu está, não, sacanagem. Só, mano, não joga essa porra de Halo, não. Joga essa porra no Halo. Vai pra puta que pariu essa merda de jogo escroto pra caralho aí. Ó, o podcast tá muito sinistro. Vocês deviam fazer um podcast de jogos que foram ótimos, mas não podcast, pode fazer um podcast sobre como fazer bonsai. Como fazer podas, né? Bonsai. Isso. Pô, interessante. O convidado de ideia. Hoje é Pet Morita, o Sr. Miyagi. Ah, bonsai é uma árvore japonesa. É, jogos que foram ótimos, mas hoje são uma merda, ou não tiveram uma continuação. Como Crash, The Bandicoot, que tinha potencial para igualar a ícones como o próprio Mario. Que Mario? O Top Gear, que acaba no 2. Até mesmo o meu jogo favorito de SNES, Zombies Ate My Neighbors. Ué, você está equivocado. Top Gear não acaba no 2, velho. Tem não Top acaba Gear 3000. E o Crash não tinha potencial para se igualar a ícones como o Mario. É, agora, Zombies Ate My Neighbors era maneiro. Não tinha história. Não há razão ao apocalipse zumbi. Eu acho que nunca passei da fase 26. E eram 48. Nunca descobri como salvar o jogo. É, aquele aí bota aquele emoticon de quem tá puto da vida. Recomendo a todo. 2 pontos, D maiúsculo. E acabou caralho, o nome dele. Não, interessante, cara. Acabei de descobrir. Eu achava que só existia Top Gear até o Top Gear 3000. Top Gear 2, Top Gear 3000. Mas aparentemente tem Top Gear Rally, Top Gear Overdrive, Top Gear Rally 2, Top Gear Hyperbike e Top Gear Daredevil. Caralho, esse Top Gear Rally é o de 64, né? Então você tá muito... Então você tá muito mais equivocado do que eu pensava quando você... Não, pra ver ele tá mandando aquele esquema assim, tipo, ah, o Rock acaba no 4, né? Porque o Rock... Ah, pode ser, ação. Não, mas o 3000 é bom. É, eu só gosto do 1 mesmo. Agora, o Zombies Ate My Neighbors é um lendário jogo aí, todos os emuladores do mundo tem, né? Sempre é o último jogo do pacote de ROM, todo mundo e joga. Esse jogo é difícil pra caralho, cara, é sick dodói, né? E tem o Goku o Super Saiyajin no jogo, né? É foda, tem que ficar achando... Tu não precisa matar os zumbis no jogo, tá ligado? Você precisa ficar recuperando os reféns lá. Isso. É meio que aparentemente os zumbis fazem reféns. Tá, não é refém, é sobrevivente, mas enfim. Sobreviventes, é. Você tem que colecionar todos. E tem uns que ficam escondidos no cu do caralho, que você tem que usar a serra elétrica do inimigo pra cortar a parada e ganhar acesso à sala. É, rapaz. E é você joga com o Goku Super Saiyajin usando óculos 3D, vermelho e azul. Sim, cara. E a munição fica acabando toda hora. É foda. O próximo e-mail aí, senhor da eternidade. Fala aí, galera. Porra, tem e-mail de quem, caralho? Ele fala aí o nome, calma, porra. Tá com fala pressa. Aí, galera dos jogos da diversão. Aqui é o tio João e gostei desse último cast. Tô de volta e quase zerando o podcast. Mas aí, quem nunca jogou algo que te deixasse puto e frustrado não deve ter tido infância. Ou é muito perseverante como eu, cara. Exatamente. Eu nunca fui frustrado. Eu fico fã de estrado. Fã de estrado, isso mesmo. Mega Man e Street Fighter 2 eram campeões disso pra mim. Entre outros, como os beat'em ups Street of Rage e Battletoads. Cara, acabei de lembrar do jogo que me deixou frustrado. Qual? Acho que foi o único jogo que me deixou frustrado na minha vida. Fala. Mega Man Soccer. Mega Man Soccer é muito ruim. Eu nunca consegui fazer um gol em Mega Man Soccer. É, eu tô. Inclusive, eu tô tendo a minha primeira frustração com o jogo de futebol agora. Que ontem eu tava com um iPod lá no trabalho. A amiga minha falou: não, compra o jogo da empresa dos amigos meus, o de futebol de botão. Aí eu falei: não, realmente tá famoso esse jogo, né? Top App na Apple Store. Eu fui e baixei. Cara, não consegui fazer um gol até agora. Tô muito puto com a porra do jogo. É, tem que ser pro. Mas é muito bom, $2. Quem tem aí, vale a pena comprar. Ué, agora a gente tá fazendo propaganda nesse podcast, é isso mesmo? Tô fazendo mesmo, foda-se. Faço mesmo, brasileiro. Enfim. É brasileiro, eu faço propaganda, vai se fuder. Tá certo. Enfim, continuando o e-mail do tio João. Mas depois, quando eu tinha uns 15 anos, o que me deixava puto e feliz ao mesmo tempo era Time Crisis. Então, bem-vindo a Fun Station, cara. Enfim. Time Crisis 3, mais especificamente. Em relação à franquia F-Zero, vocês não falaram das pistas sinistrosas do jogo. Talvez algumas até mais irritantes quanto a famigerada Rainbow Road, como pistas com uma faixa gigante de gelo no meio e sem proteção pra cair, e parte da fase que você corria por um tubo fino a 1000 km/h, que se você não tivesse a manha de segurar o carro, ele dava uns loops e caía pro céu. Caralho, é, não, caía também. Pro céu. F-Zero era difícil pra caralho, mas a musiquinha era tão legal que você acabava nem ficando tão frustrado. Você não, o maneiro, olha só, se você não tivesse a manha de segurar o carro, ele dava uns loops e caía pro céu. Caía pro céu. É tipo aquele vídeo da cachoeira que a água sobe, né? O vídeo do Shiryu, já viu? Não, eu já vi um que o cara sobe a cachoeira num pulo só, num salto só, serve? É, não, esse é o Shiryu. Mas tem um vídeo do Shiryu de verdade, que é lá na Austrália, que tá ventando tão forte assim que o cara tá filmando a cachoeira e a água tá subindo, assim. É. Sério mesmo? É sério essa porra. Olha só. Se tiver no post, tá. Se não tá, não teve. E é esse aqui, ó, senhor da eternidade. Você vai dar uma olhada aí. Ih, mandei errado. É essa porra aqui, ó. Depois eu te mando. Né? É foda. Sempre faço isso. Ó, o próximo e-mail, o último e-mail de hoje. Peraí, cara, não acabou o e-mail. Não acabou, não? Então acaba essa porra, não. Aí, vai. Ele falou aqui também que além dos modos hard tem o modo coreano. Ah, modo coreano. Modo coreano. Tipo Dante Must Die do Devil May Cry, por exemplo. E afins. E afins. Tem aquele modo do God of War que era pra ser mais difícil e não é difícil porra nenhuma também, que é o... Ah, tem o Ninja Gaiden, que tem o modo coreano. É, o Ninja Gaiden tem os jogos deviam ter modo Ninja Gaiden hoje em dia. Sim. E ele enviou esse e-mail dele do Dreamcast dele, ó. Que rapaz criativo. Mentira. É, o último e-mail. Acabou agora. Agora acabou, né? Ele mandou abraço pra você, rapaz. Tio João, o teu arroz é um dos melhores que tem no mercado. O último e-mail é do Cold Blood. Ele fala: fala, galera do podcast mais sinistro do mundo dos jogos e diversão. Assim que eu ouvi o Ninja Inimigo e o Senhor da Eternidade falarem sobre o caso dos pais que mandavam seus filhos quebrarem os jogos, lembrei do que o Ninja Inimigo falou sobre o acidente que ocorreu com o Mega Drive dele. Que me lembrou, de fato, um fato que ocorreu comigo, onde pude ver a verdadeira qualidade de um console. Um belo dia estava eu jogando Ultimate Mortal Kombat 3 no meu Super Nintendo, quando minha mãe chegou revoltada comigo por alguma coisa que agora eu não lembro, dizendo que ela ia quebrar o Super Nintendo. Bom, tudo bem que ela já não gostava de me ver jogando Ultimate Mortal Kombat 3 por causa da violência, mas Ninja Inimigo, o seu caso não se compara com o fatality in real life que o meu Super Nintendo sofreu. Num momento de fúria, minha mãe pegou o console enquanto eu jogava e com ele ligado, pum, tacou brutalmente o aparelho contra a parede. Quase tipo um fatality. Com apenas 12 anos de idade. Acho que é a risadinha do Shao Kahn que ele colocou, né? O cartucho saiu e o controle foi junto, maluco. Só pra vocês terem uma ideia da força que ele foi jogado. O pior veio depois. Eu já tomado também pela raiva de ter visto aquilo. Peguei uma faca e cortei a cabeça da minha mãe. Não, sacanagem. Esperei ela sair do quarto e fui religar o console depois do ocorrido. Até mesmo porque o game parou na tela sinistra, toda misturada. E pude ver que o console milagrosamente estava funcionando. Exclamação. One. Pra piorar a situação, cheguei tranquilamente à porta e gritei: ainda tá funcionando, tá vendo? Aprovado pelo Inmetro. E fechei a porta com receio de sofrer um novo atentado RSRSRS. Cara, só sei que depois dessa, eu não quero arriscar com o meu PlayStation 3. Até porque fui comprado com o meu suado dinheirinho. E você namora com a sua mãe, porra? Tá muito velho pra isso, não? Porra, vai arrumar a casa, rapaz. 30 anos na cara, porra. Um grande abraço, exclamação. PS1. O cast sem o Ilapso não tem a mesma graça. Aliás, o cast sem um dos pilares do Baixo Frente Soco não é a mesma coisa. Um dos pilares que ele fala são o Ninja Inimigo, o Mestre Splinter, o Senhor da Eternidade, também, e eu. É verdade, não é a mesma coisa. Por exemplo, quando o Mestre Splinter não tá, como vai ser o caso hoje, você vai ver que a qualidade vai a níveis exorbitantes, assim, a coisa incrível. Fica o podcast sem freio, cara. Fica pior, tipo... Não. Peraí, não. Fala isso, cara. Não usa essas referências. Tá bom, então fica tipo... Não, cara, na moral. Fica tipo um G6, então. Melhorou um pouco. Melhorou, né? PS2. Gostaria de ouvir as meninas em um Disco Ninja, pra saber quais as músicas que elas iriam colocar nos rounds. Boa ideia, porque aí a gente precisa gravar um podcast a menos. Eu anotei a sua ideia, gostei muito. E... piadinha de PS3, não. Né? Sério, você já ficou velho, né, cara? Velho, vai, porra. Vamos pra puta que pariu vocês. Caralho, velho. Obrigado pelos seus e-mails. Eu gosto de jogos @bastante.com. Lá nos comentários, um abraço pro Foulu. Ele falou que é ouvinte novo. Tá bom, tô acreditando. Nunca vi o comentário dele. Deve ser mesmo. E o último... que são ouvintes novos toda... É, ouvinte novo toda semana, né? E o New Conker diz o seguinte. Só faltou a presença feminina pra dizer se a dificuldade extra faz muita diferença ou só jogam no easy, etc. Isso é preconceito da sua parte falando que as garotas só jogam no easy. Não é assim. A Debs, por exemplo, deu headshots vários seguidos no Mestre Splinter. A Debs, por exemplo, joga no Medium, valeu? Joga no Medium, por exemplo, tá? E no Twitter lá, um grande abraço pro Luiz Garavello, pro Kevin Campos e o rapaz aqui, Extreme Noise Dan. Ele falou o seguinte: tô ouvindo podcast novo do povo do Baixo Frente Soco. Novo não, ele falou: tô ouvindo podcast do povo do Baixo Frente Soco sobre 16 bits. Notei que todo mundo passava os mesmos traumas de infância com o Super Nintendo. É verdade, cara. Super Nintendo era um grande trauma de infância. E por fim, sobre a eternidade, sabe o Keo Logan? Sabe aquela parada que ele bota lá no YouTube, o Ludobardo? Estou familiarizado, sim. Ele fez um novo. Está lá o Ludobardo. Caralho! 12 anos depois. É tipo StarCraft, né? Saiu um Ludobardo novo. Qual tema? Jogos de luta 2 pontos. Fracassos embutidos. Exatamente. Ele é um frustrado, não sabe dar um Hadouken e tá falando mal de jogo de luta. É sério isso, cara? Sério isso. Que atrocidade, cara. Que atrocidade. É um frustrado, tá? Mas, na verdade, ficou muito bom o episódio. Sempre fica muito bom. Exceto que ele defecou pela boca, ele falou mal de Street Fighter. E ele chegou a botar no ar um pouco antes aí, mas aí a Universal deu um carcacu nele porque tinha imagem do filme do Scott Pilgrim. E aí, sabe como é que é, né? Direitos autorais, eles deram uma carcada. E aí cortaram, mas está lá de volta no ar. Acessa aí que é site, tá lá no youtube.com/vagrantbard. Tem um link aí na postagem pra você chegar lá diretamente. Ouva e veja o Ludobardo. Thank you. notícias. Estamos aqui agora para as notícias. Está se juntando a nós aqui para completar o trio o Arara. Diga oi, Arara. Olá. Ele disse olá. É. Ô, oh, caralho. Aproveitem olá. E acessem o website dele, o poleiro.wordpress.com, e aprenda como utilizar processos markovianos para ganhar dinheiro no Mass Effect. É um post que eu não li ainda, mas a minha amiga leu. Ganhar dinheiro de Mass Effect ou ganhar dinheiro de verdade? Dinheiro pô, de verdade, pô. Lógico. Como? Você é muito idiota. Você acha que dinheiro no Mass Effect é de mentira, cara? É, cara, cachorro. Passagem rápida aqui, pessoal. Saiu o Humble Bundle 3, então você pode acessar humblebundle.com e pagar o quanto você quiser pelo pacote de jogos. Lembrando que o dinheiro vai pra caridade, então não seja filho da puta. E eles adicionaram o Humble Bundle 2 ao 3 também. Então todos os jogos que estavam no 2, se você perdeu 2, você pode adquirir agora. Só lembrando que você só ganha o Bundle 2 se você pagar acima da média atual. Isso. Então agora nós a média atual tá em torno de $5.30, então você só vai ganhar os 5 jogos anteriores se você pagar mais do que isso. O 3DS caiu de preço, $80, né? A Nintendo, muito filho da puta, espera eu sair do país pra baixar o preço. É, isso indica o quê? Que não tá vindo porra nenhuma. E o 3DS, realmente, quem já jogou, viu que ele, até agora, não mostrou a que veio. E dá dor de cabeça. Dá, é. Claro. Eu já tava com dor de cabeça quando eu joguei, mas ele é meio desconfortável, né? Mas... E a putaria atual, né? Que hoje em dia, nego anuncia o anúncio, né? Então, o rapaz lá da Nintendo, Iwata, falou que ele só vai anunciar quando vai sair o Wii U no ano que vem. Então, ele vai anunciar a data de lançamento. A data do anúncio, a data de lançamento, é só no ano que vem. Então, vamos a puta aqui, pai. Porra. A PSN brasileira vai sofrer uma atualização. Sofrer não, vai ter uma atualização. E aí peraí, tem PSN brasileira? Nossa, é verdade. Você que conta na PSN brasileira, você agora tem uma loja de verdade. Então, por exemplo, my God. Nessa atualização agora vai entrar atualizações de Resident Evil 5. Aqueles pacotes Desperate Escape, que né, se você fosse olhar lá em dólar era tipo $10 e na PSN brasileira R$10. Então, os preços, seguindo aquela mesma lógica, né? A PSN europeia tá em euro e é €15, na americana é $15. Mesma lógica. O PS Vita vai servir de controle pra PlayStation 3. Eu não sei ainda como é que isso vai funcionar. Não sei se vai ser um controle como se fosse um DualShock ou se vai ser um dispositivo pra controle à distância. Como o PSP teoricamente serviria pro PlayStation 3 já, mas poucos jogos tinham a funcionalidade. Se for essa segunda opção, vai ser bem interessante. Se você tiver uma conexão à internet muito boa. Ou se você gostar de jogar cagando. Posso fazer um comentário revoltado, cara? Pode fazer o que você quiser. Eu não entendo porque que nego faz questão de ter essas viadagens, cara. Não mudou quase nada desde o PlayStation 1 essa merda, só nada. Só tem um vibrador. É. Porra. É prazeroso. Mas é. Fora que o portátil não tem L2 e R2, né? Então ele é meio limitado. Enfim, mas tem aqueles touchpads. Ele tem os botões. Os botões siririca, né? Pois é, tem então, os siriricas. Pode ser. Cara, o portátil podia ser um DualShock com uma telinha em cima. Que tal? Podia, né? A Noruega baniu uma porrada de... Teoricamente, né? Não tem confirmação. A notícia vem de lojas de jogos na Noruega. Baniu uma porrada de jogos aí porque o Anders Breivik, que era outro assunto mundial, o cara que fez o atentado lá, os atentados lá em Oslo, que matou 77 pessoas. Ele disse que ele jogava... Eu comprei o livro dele. Mentira, baixei o livro dele. Você baixou o livro. 1500... Você não vai ler nunca 500 páginas. Não, pô, já li tudo, cara. Norueguês, né? Tem norueguês, não? Não, tá em inglês, cara. O cara é letrado. Também na Noruega, né? Se o cara não souber falar inglês, arrego, né? Então, teoricamente, eles baniram Homefront, jogo novo só agora, Black Ops, Modern Warfare 2, World at War, o Modern Warfare Classic, Sniper, CS Source, WoW. Ele caralho. Falou que ele jogava WoW e Modern Warfare WoW. 2. É, ele falou que jogava Modern Warfare 2 e WoW. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Eles baniram WoW no país porque o cara jogava WoW? Não é que eles baniram o jogo, é que os lojistas tiraram das lojas porque era um assunto meio sensível. E nem na época do atentado das Torres Gêmeas. É por isso que eu falei, notícia não é uma nota do governo norueguês. As lojas estão... Foi um respeito das próprias lojas. Quem joga WoW na Noruega provavelmente vai continuar jogando e vai continuar sem matar ninguém fora da porra da tela, até porque não sai nem de casa. rolou lá em Las Vegas, no estado de Nevada, uma semana depois de eu sair de novo, filhos da puta. A Evolution 2011, que é o campeonato de jogos de luta, o maior campeonato de jogos de luta das Américas, quiçá do mundo. E... Quiçá do mundo. Esse ano contou com 5 jogos, que é mais ou menos a média. Foi o Street Fighter, o Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Marvel vs. Capcom 3, que foi a primeira e última vez que teve Marvel vs. Capcom 3 na EVO, porque ano que vem já vai ser o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, se já não for outro. O Tekken 6, o Mortal Kombat, primeira vez também, e o BlazBlue Continuum Shift 2. BlazBlue aqui só quem já jogou a Senhora Eternidade, suponho. Eu nunca joguei o Arara também, não. Conheço. É um jogo muito bom. É dos criadores do Guilty Gear, né? Que por si só já mostra aí a qualidade do jogo. Mas eu realmente não conheço, e quem ganhou foi um rapaz chamado Spark, e ele jogou com um personagem chamado Hakuman. A menos que... Grande Hakuman. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, porque pode ser que a ordem tivesse trocado e Hakuman fosse jogador e Spark personagem. Mas não. Não, cara. O campeonato de Mortal Kombat eu não assisti. Você viu, Arara? Eu assisti. Foi um campeonato muito bom. Dos 8 últimos finalistas, acho que só 2 estavam jogando com Kung Lao. Todos os outros estão jogando com personagens totalmente diferentes. Então, foi um jogo... Tava um jogo bem divertido de assistir. Tava bem equilibrado. É. E o mais legal é que eles começaram a usar fatalities. Mesmo no, com aquela palhaçada de... Ai, não pode soltar fatalities, porque tá humilhando o adversário. Ah, vai tomando... Tu vai jogar Mortal Kombat pra dar soquinho no final. Tem que dar fatality. Eles soltaram fatality, aí um cara não soltou. A plateia começou a vaiar. Só vaiar. Ele virou pra plateia e falou assim: mas eu não sei soltar fatality. É, quanto coitado. Ah, não, cara, que coitado. Fraco. Coitado. O campeonato foi legal, e aqui quem acabou foi ganhando o Kung Lao, que é super apelão. E não é, tem... Kung Lao no canto, né, cara? Kung Lao no canto e chapelada nos outros. Foi o Perfect Legend. No Tekken 6, né, a onda do momento esse ano foi o Bob. O Core ganhou jogando com o Bob. Bob é um personagem muito maneiro, cara. Eu joguei com o Bob no Street Fighter Cross Tekken lá na Comic Con. Como assim ele é muito maneiro? Ele é um gordo escroto policial. Moleque, você é um babaca, ele é muito maneiro. O personagem mais maneiro da história do Tekken, cara. É o mais maneiro de todos. Moleque, o personagem mais maneiro da história do Tekken é o Kuma, e todo mundo sabe disso. É, o Kuma vai estar no Street Fighter Tekken também. Ele... Sério? É o Mokujin, porra. Mokujin é o melhor. É, o Mokujin também. O Mokujin é o verdadeiro Random Select, né, cara? No Super Street Fighter 4, né, tinha lá os favoritos de sempre, né? O Ponko, o Daigo Mehara, o Justin Wong também, sempre aparece aí como um dos favoritos. Mas nenhum desses fudidos ganhou. Ficaram todos pra trás, o Daigo ficou em quarto. Ponko, que também é... O Ponko é coreano, acho. Ele jogou com o Seth em terceiro. O Latif jogou com a Viper, ficou em segundo. É surpresa, a Viper em segundo. E o Fudo, que é japonês, chegou, comeu com todo mundo com o Feilong. Feilong é um personagemzinho fuleiro, não é grande coisa assim. Os matchups do Feilong quase todos são desfavoráveis a ele, e o cara ganhou. O cara é sinistro. É um japonês de óculos, simpático. Sério? Feilong ganhou? Não foi ele. Feilong ganhou. No top 8 tinha três Crimson Vipers. Vipers, e só dois. Dois e um. O Daigo e o Kindevo. E o Daigo levou perfect do set, cara. O Daigo levou um perfect do Ponko, é verdade. Sim, foram, acho que os dois grandes momentos da EVO, dois dos grandes momentos da EVO foram o perfect que o Daigo tomou do Seth, e no Marvel vs. Capcom 3, o perfect que o Justin tomou do PR Balrog na final da chave de perdedores. Tomou um perfectão lá no... Cara, que ele fez, foi muito engraçado. Teve um terceiro momento muito épico. Teve um garotinho de 8 anos também, né? Que foi o Noah, que ele tinha 8 anos, jogou Marvel vs. Capcom e tava indo muito bem, bateu um monte de gente. É. O time era... Mas maneira que o molequinho ganhava, tá ligado? Nem começava a bater palma, ele não entendendo, ele ficava olhando pra trás assim, ele leva assim pro pai, pra mãe, ele ficava olhando assim, tô jogando bem, porra, os caras 30 anos perdendo pro molequinho, porra, isso é muito maneiro, cara. Muito bom, cara, muito bom. Afinal foi o Viscount contra o Balrog, o porto-riquenho, e o Balrog resetou a final, né? Começa uma chave só, quem perde, quem vai perdendo, vai indo pra uma segunda chave, que é a chave dos perdedores. Até que o cara que perdeu a final da chave de vencedores, enfrenta na chave de perdedores o cara que ganhou, que foi ganhando até o final. E aí desses dois caras é que sai o cara que vai pra chamada grande final. E aí... Pra quem não entendeu direito, funciona assim: se você perdeu duas vezes, você é eliminado. Double elimination. A final da chave dos perdedores foi Justin Wong e o Pierre Balrog. E o Pierre Balrog deu um sacode lá no Justin Wong, ganhou de perfect na última. E aí foi enfrentar o Viscount na grande final. O cara que veio da chave dos vencedores só tem que ganhar uma melhor de 5. O cara que veio da chave de perdedores tem que ganhar duas melhores de 5 pra poder ser campeão. Do especial de nível 3, que a Tron soltou na Dark Phoenix, e que venceu a partida, cara. E venceu a partida. Isso foi o Balrog lá, foi ele no final. O Viscount é um fudido que ele joga com a Fênix, né? Então o Senhor da Eternidade já não respeita. E eu também não. O único cara que joga com a Fênix direito é o Clockwork, que ele joga sem medo. O resto tudo desviado. O Viscount, ele tava lá com a Fênix. A Fênix é o personagem mais apelão do jogo, quando vira a Fênix negra e ganha qualquer coisa. Blá, blá. E aí a Trombone é um personagem de merda que não faz nada. Você tem que chegar. Você tem que chegar perto pra encaixar os golpes. Ela é muito ruim pra chegar. O matchup dela contra quase todos os personagens é muito ruim, porque ela é difícil de encaixar e é foda, mas o cara, ele ele defendeu a Fênix, ativou o X-Factor, mandou o nível 3 e o melhor é que, cara, a Fênix morre antes de acabar a animação do especial, cara. O melhor de tudo é isso, ela tá esfregando a Fênix no chão ainda, já tá aparecendo assim, down, na porra da tela. Esse foi, acho que foi o grande momento, cara. E o maluco deu um pulo, tocou o boné do chão, foi bonito pra caralho, mas o Viscan depois ganhou, o time dele também, assim, tirando a Fênix, não é nada demais, porque ele usa o Hagar de assist pra caralho. Quando o Hagar entra pra jogar, ele, a metade da energia do Hagar já foi embora. Então ele é um cara assim que também ele joga com a Fênix, mas ele não joga com a Fênix de medroso, não. É um cara assim que tá jogando bem. Mas acabou essa palhaçada de Fênix, ou pelo menos vai diminuir, porque no Ultimate ela foi nerfada. O Pierre Balroy ganhou a primeira melhor de 5 por 3-2, deu uma reviravolta fodida lá no quinto jogo. Pois o Viscant foi e ganhou. Esse cara é de chegada, cara. Quando é campeonato assim grande, ele ganha. O Revelations lá em maio, sei lá, mais ou menos por aí, ele ganhou também. Quando chega na hora mesmo, ele tá deixando esses fodidos aí pra trás. Mas o Justin Wong, o Combo Fiend, esses caras continuam jogando pra caralho agora. Você pega o top 8 aqui, você vê os caras que são dos principais jogadores ficando pra trás, né? O Filipino Champ, que, o Noel Brown, o Combo Fiend e o Justin Wong. Aí ficam dois caras aqui que você não vê jogando toda semana, mas que na hora de jogar mesmo, eles chegaram lá e ganharam. Você sabe que na Elvo, todos os jogadores ou são afro-americanos ou japoneses, né, cara? Só tem negro. Só tem negro e amarelo. Pois é, mas esse ano, os dois que chegaram pra final eram do Marvel's Capcom, eram caucasianos. O Balrog é porto-riquenho, mas ele é caucasiano. E o Viscan é mó cara de europeu do caralho. Incrível, mas eu tava falando isso porque eu tava vendo, ao mesmo tempo que passou a Evo, tava passando Major League Gaming. Major League Game, O campeonato de Halo, só tem gordinho, cara. Tem gordinho branquelo, né? Sardento, né? Sim, cara, só tem gordinho obeso branquelo. É muito engraçado, cara. Pois é, e nessas horas eu pergunto a nós aqui, nós próprios aqui, a reflexão. Nós sabemos muito pouco de biologia, mas o que a gente sabe? Que na hora de misturar o DNA, o negro, o índio e o oriental ganha do caucasiano. Ou seja, o negro, o índio e o oriental é mais evoluído que o caucasiano. Quem joga Halo? Bando de caucasiano sardento. Quem joga os jogos de luta? Os negros, os orientais e os misturados. Ou seja, você que joga Halo, você é um involuído e quando a bomba atômica explodir, você vai ser o primeiro a morrer. E a barata vai andar em cima da sua cara. Furreco, seu fudido. E com isso, alguma consideração final, Arara? Acho que não, cara. Você já falou tudo. Leiam o poleiro, pare de jogar Halo, enfia o Halo no seu ralo e até semana que vem. Fica o nosso episódio de hoje, que eu acho que é de reviews, não tenho certeza ainda. Fique lá, até semana que vem. Vai ser nas coxas. Um abraço. Chipa. Não vai ser nas coxas não, porque o Fritz não vai participar. Um abraço. Verdade. From every race, warriors and mages, barbarians and kings. We have watched and waited for the Darkspawn to return. And although we are few now, I am at your disposal, Grey Wardens. The Darkspawn must be stopped here and now. Meus amigos, amigos do podcast, amigos da justiça. Amigos do Brasil. Quando foi a última vez que vocês realmente mergulharam no mundo do jogo? Qual foi a última vez que você conheceu tão bem os personagens de um jogo que você pensava sobre eles quando não tava nem jogando? Quando você ficava imaginando, caraca, o fulano de tal tem esse problema, podia ajudar dessa forma. Caraca, sexy, já pensou isso, né? Exatamente. Dessa vez, eu pensei. Porra, eu pensei nisso jogando Final Fantasy Táticos quando eu tinha uns 13 anos, cara. E personagens que nem eram da história, tá ligado? Os caras da tua tropinha lá. Eu pensava, porra, o Faulkner, o 03 da tropa do Hansa, ele, porra, com certeza ele gosta de mulher loura, parada assim. Tipo extra do Austin Powers, você fala, caralho, ele tem família. Isso, ninguém pensa nos thugs. Então, se você é do tipo de pessoa que valoriza lutas difíceis pra caralho, a história de um jogo bem profunda, profundidade dos personagens e como as ações que você, como personagem, personagem vai influenciar em diversos caminhos, Dragon Age Origins é o teu jogo, porra. Se não, vai embora. Se você gosta de coisa fácil, sem história, foda-se. Vou jogar Ninja Gaiden. É. Nossa, fácil pra caralho. Ninja Gaiden é ridículo. Sério mesmo, pra mim, fazia muito tempo que eu não encontrava um jogo que me cativasse tanto como Dragon Age. Fiquei muito feliz que casou bem o tempo que eu zerei o jogo e a hora de um novo episódio de Reviews. E como acho que era a hora de dormir. Para tudo, Ninja Inimigo. Finalmente chegou o teu Dragon Age, cara. Porra, cara, eu esperei uns 4 meses pra esse caralho chegar, cara. Foi ridículo, mas valeu a espera, pelo menos. A minha experiência foi, no mínimo, extraordinária. Então é esse jogo que eu escolhi, porra. Então manda ver, vamos ver isso aí. Mas vamos lá, o nego tá pensando, caralho, que porra é essa de Dragon Age? Dragon. A era do dragão. Dragão. Esse então, é o teu lance de dragão. Exatamente. Então dragão se liga mais com fantasia medieval, né? Mas Dragon Age não é só uma aventura de fantasia medieval épica com guerreiros, rogues, magia. Não. Magia. Na verdade, é um mundo profundo, cheio de trama, quests, sidequests, uma porrada de coisa. E cada detalhe e oportunidade que você tiver de interagir e influenciar nesse mundo, você vai querer aproveitar. É muito divertido e engraçado que eu digo isso, e as pessoas vão achar que a história do jogo é muito sinistra, mind-blowing, que vão ver algo totalmente inovador e novo. Caralho, que... Não, não. Na verdade, o plot do jogo é muito simples. Tão simples que dá até pra explicar agora rapidinho. Vocês têm ideia, mais ou menos, do que é a história do jogo? Não, porque eu ainda não joguei, manda ver aí. Eu tenho, mas eu vou fingir que não sei. Peraí, deixa eu imitar alguém. Pô, então, Ninja Inimigo, eu sou Mestre Splinter. Me explica como é que é esse jogo aí, então, esse tal de idade do dragão. Qual é a idade do dragão? Ele é maior de 18? Dragão. Ele é maior de 18? Ele é maior de 18 anos. Ele pode beber já? É, pode beber. Então, em alguns países ele tem que ser maior de 21. Ih, caralho. A história é assim, dependendo do personagem que você criar, você vai ter já de cara uma das 6 diferentes histórias iniciais, mas que não é cutscene. Você joga tipo um ato inteiro dentre os 6 que vão ter, e tudo que você fizer nesse ato e todas as características que você criar no seu personagem vão ter impacto no jogo inteiro. Tipo, diálogo, dublado, coisas, ações, vão ser tudo feitas, moldadas nas ações que você vai ter. Então o jogo tem tipo uma porrada de caminho. E óbvio... Bacana. É, maneiro pra caramba. E óbvio que isso varia entre humano, elfo, anão, guerreiro, mago, ladrão, nobre, refugiado... Puta. Ator pornô. Cachorro. Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Inclusive, você tem um cachorro no começo. Tem um baiano também. Peraí, calma. O cachorro morre. Eu não jogo o jogo que o cachorro morre. Não, calma, deixa eu te falar. Você, uma das histórias, você começa com um cachorro. O cachorro é tipo teu parceiro e você pode dar um nome pro cachorro. Adivinha o nome que eu dei pro meu cachorro. Cachorro. Porra, não. Ah, baiano. Sapinho. Porra. Qual o nome? Intercepto. Ah, cara, que gay. Qual o nome? Personagem de Final Fantasy, cara. Que gay. Achei que você ia ter dado o nome de, sei lá, Mestre Splinter. Não, só uma vez que eu tava jogando MMO com tive um cachorro, o nome dele era Chokes. Chokes. Hater. Grande. Porra, explica, né, cara? Só porque o Chokes é o comandante cobra. Exatamente. Ah, o Chokes é o comandante cobra. Falou a identidade secreta dele, cara. Porra, porque o nome dele é Chokes, claramente, né? Não importa o caminho que você escolher, eventualmente, você vai acabar encontrando um grupo elite de soldados bladões, chamado Grey Warden. The Grey Wardens came. Men and women from every race. Warriors and mages, barbarians and kings, the Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. Esses caras são uma espécie de organização independente que combate uma força demoníaca chamada Darkspawn. Essa força do mal maluca aí lembra muito os orcs do Senhor dos Anéis. São aquelas criaturas mega bizarronas que grunem, matam, tá ligado? Aqueles bichos parecem cheio de lama no Senhor dos Anéis. Acho que o pessoal viu o Senhor dos Anéis em geral. Todas essas criaturas do mal são lideradas por um dragão gigante boladão do mal frenético com ódio chamado Archdemon. E pior é que você demora pra sacar assim, porque eles ficam falando Archdemon. Você pensa que vai ser tipo, sei lá, um necromante, warlock, boladão, caveira, sinistro. É um dragão. Você fala, caralho, dragão. Que diria? É diferente, gostei. Mas é maneiro. Ó, mas esses Grey Wardens é tipo assim, parecem uns paladinos na primeira impressão. Aí eu falei, caralho, paladino, porra, mais paladino. Eu jogo sempre de paladino, mas pela primeira vez eu falei, porra, mais paladino tá foda. Aí, só que assim, depois eu descobri que ele não tem nada a ver. Os Grey Wardens, eles tipo, recrutam as pessoas sem importar a raça, histórico criminal, crença. E eles fazem esse grupo sinistro que defende a grande invasão dessa legião do mal, que é chamada Darkspawn, né? E essa invasão se chama Blight. Quando uma invasão acontece em algum lugar, as pessoas falam The Blight is coming, alguma coisa assim. Ah, e sabe quem também já fez esse recrutamento aí de qualquer negro que quisesse lutar? E foda-se se fosse mendigo ou rico, chama-se Igreja Católica. É, mano. É. E eram templários, né? Mas aqui... Tu quer tretar? Tu quer tretar em nome de Jesus? Vai lá, obrigado, meu filho. Nesse jogo tem os templários, mas é bem diferente. Eu já chego lá. O mais maneiro é que pra entrar nesse grupo de Grey Wardens, desse grupo da justiça contra esses malucos do mal, você tem que passar por um ritual. Um ritual escroto onde 7 em 10 pessoas morrem. Que isso? É tipo assim, você tem que beber uma mistura louca do sangue dos Darkspawn com Lyrium, que é tipo a mana do jogo, e uma gota de sangue do próprio Archimonde. Do Archimonde? Não, Archimonde é outro jogo. What the fuck? Archdemon. Aí você vai lá, faz essa mistura maluca, faz uma macumba. Caraca, peraí, cara. Acabei de ter um breakthrough na minha vida, cara. Eita porra. Archimonde é um anagrama de Archdemon, cara. Caraca, pode crer. Pra quem não sabe, tá dando mole, Archimonde é o nome de um dos grandes vilões de Warcraft 3. Cara, tô bolado, caralho. Aí você vai lá, faz essa mistura e bebe. Quando você bebe, se você morrer, morreu. Se você não morrer, você vira Grey Warden. Faz sentido. Exatamente. Aí você, é tipo, você junta um grupo, uma galera lá, e vocês fazem um ritual e bebe. É tipo, você tem uns 7 contigo. Aí todo mundo bebe e sobram 2. Você e teu amigo. Pô, que bom, sobrou você e teu amigo, né, cara? Tu só morreu extra, então. Exatamente, só morreu extra. Pô, exatamente. Importa. Aí você faz parte do grupo e tal, você tá com todos os Grey Wardens, e em um determinado momento, obviamente, você é traído. Como toda boa história, tem uma traição ali e te fodem por trás de 4. Na merda. Então, eita. Todo, no meio de uma guerra, você é traído, algumas tropas recuam e fogem do combate ou nem aparecem, e os Grey Wardens se forem, são quase todo mundo extinto, mas você e seu amigo são salvos. Então vocês vão ser os dois últimos da ordem, e o grande plot do jogo é vocês juntando por todo o reino forças pra combater esse mal, fazendo uma mega legião exército pra combater o mal que está vindo destruir esse mundo. E é isso. Reunindo armas para lutar. É, basicamente você passa o jogo inteiro montando um exército pra enfrentar a batalha final. É só assim, porra, história é tranquilinho, não é, meu Deus, que épico, mas é legal. Mas é legal, mas o que transforma o jogo em um jogo memorável, que vai te cativar nesse jogo, não é a história em si. São os personagens que compõem essa história e a maneira como você pode levar ela praticamente da forma que você quiser. Tipo, suas ações, suas interferências, tudo tem ações, assim, que você espera que não vai ter. Tem, tudo tem um impacto no jogo. O jogo tem, tipo, 1 milhão de ramificações. E surpreendente como cada detalhezinho que você fala, faz ou deixa de fazer muda bizarramente o jogo. É tipo Mass Effect, então. É um digamos nesse sentido. Exatamente, é parecido com Mass Effect. Só que como Mass Effect é um pouco diferente, Dragon Age 2 já teve uma influência maior de Mass Effect, entendeu? Então o jogo tá bem diferente. A história, ela não é fraca, pelo contrário. Se você levar em consideração o mundo, que se chama Ferelden, é o continente, né? Se chama Ferelden. Tem muito lore, muito background story que você vai descobrir lendo o livro, conversando com os personagens, desvendando as quests, sim. Então sim, tem muita coisa escrita pra ler. Mas confia em mim, quando eu digo que tem coisa maneira pra ler e vale a pena ler, é porque é bom. Porque eu não gosto muito de ficar lendo horas e horas. Preguiçoso pra caralho. Você vai querer se aprofundar nos detalhes da religião do mundo, a relação, tipo, entre os templários e os magos, entender a cultura élfica, explorar as cidades subterrâneas dos anões, chamada Orzammar. E todas as paradas fazem do jogo uma experiência extremamente rica e interessante. Muito. Tem como pegar putas de várias etnias? Cara, ó, dá pra você pegar uma galera. Ó, porra, aí, já vou chegar lá. Então tá. Vamos passo a passo. Uma das coisas que mais me divertiram no jogo são os personagens que acompanham você na sua jornada. Tipo, todos eles são muito maneiros. A dublagem deles é excelente, a expressão facial e a história de cada um é mais interessante ainda. Alistair, what's this? It's a sock. It's a filthy sock. How did it find its way to my bedroll? Maybe it likes you. Socks are sneaky like that. Anyway, it's not mine. It has your name stitched on it. Oh, part of Templar training back at the Chantry, the men were always getting their socks mixed up. Anyway, sorry about that. I'll take it from you right now. One of my socks is feeling a little damp anyway. A change would be nice. You're going to put it on? It's filthy. And dry. We're not exactly traveling in the lap of luxury here. What hideous habits you've picked up. Não vai demorar até que você comece a se importar com cada detalhe da vida deles e querer fazer parte, querer ajudar, trazer isso pra perto de você. Aliás, boa parte do jogo vai ser você se divertindo tentando pegar as mulherzinhas da sua party. E depois, ainda mais quando elas começarem a brigar, porque você tá comendo geral, que nem um puto. então. Like a boss. Like a boss. Like a boss. The way you look at him so intently, so hungrily, one would think you had never seen a man before. Where I look is not your concern. True enough. There is no way I can deny you this. But why would he choose you when he could have me? You're confident for a woman raised in a swamp, far from anything remotely resembling civilization. And maybe that is my appeal. A woman like you, why, he could find in any city in Thedas. You think you are cultured, worldly. So you're saying you're wild and uninhibited. I suppose he must like your shrieking. You sound like a Genlock being murdered. A sweet, sweet sound to a Grey Warden. You should try a little harder next time he takes you. I don't think they heard you in the Underfells. Leliana, watch your jealousy or you'll give yourself wrinkles. Get away from me. I shall have to take drastic measures. Resorting to violence. And here I thought you were civilized. E cada um tem sua particularidade, inclusive você, aquela mulher que você vai, dá em cima, pega, come, e aí do nada a mulher fala assim, levantando da cama, peraí, você não tá levando isso nada pro lado sentimental não, né? Você fala, fuck no. Caralho, que foda. Aí já tem aquela outra que se apaixona, e é bem maneiro, isso tudo vai tendo relações, quests, é muito legal. É interessante falar também que nesse jogo, Senhor da Eternidade, você vai gostar muito, porque não dá pra você, um homem, pegar homem, mas se você for uma personagem feminina, você pode pegar as mulheres. Ih, laiá, hein? Olha, que preconceito. Mas e se fizer um three-way, não dá não? Não dá pra mandar. Todo mundo sabe que não é gay se for um three-way. Você pode tentar mandar um three-way. Inclusive, tinham duas mulheres brigando assim, aí eu brigando, você tem que escolher entre eu e ela, não sei o que. Eu falei, peraí, gente. Vocês não vão me obrigar a escolher, né? A gente tá indo pra uma guerra. Uma guerra em que todo mundo aqui pode morrer e eu vou ter que escolher entre uma de vocês? Não posso. Eu quero ficar com as duas. Vamos resolver isso lá atrás? Nossa, não é uma resposta assim? As duas tem essas respostas. Aí as duas ficam putas contigo quando tu fala isso. Ah, acho legal que esse jogo mistura alguns elementos daqueles dating games que tinha antigamente, mas eles misturam elementos maneiros. Eles não fazem aquela coisa ridícula infantil. Você se importa, a história é cativante. Me lembra um pouco, lembra de... Alguém jogou aquele RPG do PlayStation chamado Thousand Arms? Sim. Uhum. Esse RPG você tinha que sair com as mulherzinhas e conquistar elas pros poderes delas forjarem as armas, que você era um ferreiro. Então cada uma tinha um poder diferente e tal, então você acabava conhecendo o personagem, ter que mandar um dating com elas. E acontece isso em Dragon Age, você acaba se aprofundando na história. E obviamente você vai querer aprofundar a história dos seus amigos também, porque você passa a considerar o cara um amigo. O cara te salva, você salva a vida dele, você tem decisões de desistir da pessoa ou ajudar ela, você enfrenta o culo, uma dificuldade absurda pra salvar a pessoa. No final das contas você fala, porra, foi muito difícil salvar essa pessoa, me amarro muito nesse cara, ele é muito foda. Essa é criando amizade com personagens virtuais, é isso que você tá falando. Cara, é o primeiro passo. É bizarro. Você vai jogar esse jogo e você vai sair assim. É bizarro. Uma coisa muito interessante do jogo é que conforme o tempo passa, você é obrigado a tomar decisões mais e mais difíceis, que vão moldar o mundo. Inclusive a sua party, como ela te enxerga. Não existe uma moral que nem Mass Effect. Mass Effect, conforme as suas ações vai, você é um cara badass, motherfucker, ou um cara bonzinho. Não. Em Dragon Age, não. As pessoas gostam de você ou não. As relações são feitas a partir das decisões e conversas. E quando você se torna um grande amigo ou um amante de um personagem, diversas sidequests, partes novas da história vão ser reveladas. Aí isso torna a experiência extremamente mais rica. E mesmo isso parecendo trivial, existem várias decisões que você vai tomar que geram consequências assim, que você não faz ideia. Sem contar que tem tanta coisa diferente que dá pra jogar, e decisões e caminhos diferentes, que facilmente você joga o jogo de novo e é um jogo completamente diferente. So what's the deal with you and him anyway? Dare I ask? Him? Him who? Is this supposed to mean something to me? You know exactly who I'm talking about, Mr. Let's Make Kissy Faces over there. My, my. You are jealous, aren't you? Did I take your favorite Grey Warden away from you? What? I'm not jealous. I'm horrified. Those blushing cheeks of yours tell a different tale. These blushing cheeks are terrified that you'll suck all the blood out of them once you're finished with them. If I feel the need to suck on anything of yours, Alistair, you'll be the first to know. That was so not what I meant. Perhaps we should go and tell him together about your touching concerns. Perhaps he'll pay more attention to you if you ask nicely. Uh-huh. I think we're done here. Done before you started, in fact. vale a pena falar da jogabilidade também. A jogabilidade, ela é muito parecida com Baldur's Gate, que eu particularmente odeio. Eu não gosto de jogabilidade de Baldur's Gate, mas me surpreendeu que há algumas mudanças de forma a ficar bem mais divertido, e eu acabei curtindo pra caramba, assim. No PC, a jogabilidade, ela é perfeita, porque é onde você pode mover a câmera, ter mais estratégia, o mouse faz toda a diferença na hora de controlar outros personagens, fazer sua tática de combate. Nos consoles, você vai ter que fazer uma coisa mais ação, mais on the go. Então o jogo é muito mais difícil no console, e a câmera é mais focada no estilo terceira pessoa. Você tem que se virar com o controle e dar pause pra poder administrar um pouco as ações dos caras, mas mais ou menos assim. Então no console é mais hardcore. Que eu terminar aqui Dragon Age, é só falar que Dragon Age vai te proporcionar momentos muito divertidos, engraçados, emocionantes e até mesmo chocantes, assim. Todos eles muito alinhados em diálogos muito legais, ricos, que te levam a diversos caminhos diferentes. Então, se você está procurando por um jogo fantástico de fantasia medieval, com uma história muito divertida, só que recheada de personagens, detalhes incrivelmente ricos e muita, muita, muita opção de quest, Dragon Age é o jogo que você quer. O RPG que eu tava esperando por muito tempo jogar e que vai fazer você ficar acordado a noite toda e que vai ficar na sua cabeça ao longo dos dias também. Então, boa sorte quando tu começar a jogar essa porra. E a BioWare será dominado. A BioWare te pagou quanto pelo review? Cara, eu só falo de jogo que eu gosto muito, que nem eu falei sobre Heavy Rain da última vez, que eu paguei mó pau pro Heavy Rain, porque o jogo foi muito bom. Eu considero Dragon Age uma das revelações pra mim, assim como foi Heavy Rain. Então, cara, vale a pena dar uma conferida. Eu não... Sonic 2006, por exemplo, assim, cara, eu sou um mega fã do Sonic e só sento cacete nesse jogo horroroso. É, agora que a gente viu como é que o jogo é, puta que pariu. Dá pra testar. Agora, Dragon Age parece que é o jogo de perder vida social de vez, né? Não, é assim, o jogo ele tem lá suas 20, 30 horas de duração. Nessas 30 horas de duração, você vai se envolver com o jogo, você vai fazer aquilo parte da sua hora de lazer, quando você estiver jogando o jogo, você vai fazer parte daquele mundo, você vai querer interagir com aquele mundo, você vai se sentir dentro do jogo. Isso é que é o mais divertido. Diferente de um RPG, que você vai ficar lá substituindo, em vez de conversar com seus amigos de verdade, você vai conversar com os amigos que você conhecer no World of Warcraft, no Dragon Age é diferente, cara. Você não vai ficar... É muito mais saudável, né, cara? Você fica amigo de pessoas que não existem. Não, eu não chego aqui e falo, porra, vou falar meus problemas pra galera do Dragon Age. Não. É tipo, a galera te chama pra sair e você fala, pô, cara, eu não posso sair, cara. Tem que ajudar um amigo meu aqui. Tem que tomar cuidado com isso aí. Nada nesse mundo é mais repugnante do que estes seres cuja própria existência desafia as leis da natureza. Conhecidos como bruxadores ou bruxões, eles nascem a partir de terríveis rituais de magia negra. São canalhas inescrupulosos, desprovidos de qualquer bondade ou consciência. Eles surgiram depois que a putaria começou a rolar no mundo e são capazes apenas de tirar vidas e de avassalar peitinhos. Antes de começar, vou falar uma coisa que vai deixar o Daigo muito feliz. Ih, caralho. O jogo que eu escolhi, você pode comer putas de várias etnias. Várias putas, sim, várias putas. Várias etnias? Várias etnias, várias etnias. Etnias fantásticas, mas etnias. Etnias fantásticas. Etnias fantásticas. Etnias fantásticas. A não ser que você acredite na existência de anões, elfos e... Ah, anã eu acredito, cara. Anã existe. E algumas anãs são inclusive tem um cara também. Verdade, cara. Que já participou desse podcast aqui, que pegou uma anã por um cheeseburger. Aliás, tem anã que é muito barbuda, que nem nos Contos Fantásticos, cara. Caralho. Todo mundo sabe todo mundo sabe que em jogos de fantasia e filmes e tudo mais, não existe anãs, só anões. Só tem anão, homem. Eles se reproduzem por mitose. Eles vêm das pedras, cara. As pedras viram anões. Mas então, os anões e as árvores somos nozes. Se você pensar o setting e as características, é um jogo bem semelhante ao Dragon Age, né? Também é muito baseado em escolhas e tudo mais. E essas escolhas refletem no decorrer do jogo. E é o mesmo setting de fantasia medieval, só que eu não sei como é que é o Dragon Age, porque eu não prestei atenção no que você falou, obviamente. Mas... caralho. Mas ele é uma fantasia medieval mais pé no chão. Assim, claro que tem... Eu compararia com Game of Thrones. É claro que tem uma, tem dragão, e tem wyverns, e tem criaturas fantásticas, e elfos e tudo mais. Mas é uma coisa... Assim, o que importa é a relação entre os humanos e a... Quer dizer, entre os humanos. Entre os humanos e humanoides, vamos dizer assim. Esses dois jogos seguem uma linha parecida. Assim, é resgate de fantasia medieval de estética ocidental. Sim, mas então, não se confunda, Senhor da Eternidade. Dragon Age tem muito aspecto de Game of Thrones, porque tem muita coisa política. Inclusive envolvimento em quem vai suceder o trono e tal. É, sim, exatamente por isso que eu comparei. Porque acho que eu não falei o nome do jogo até agora, né? Você precisa achar uma tradução boa. Então, peitinhos! O Bruxador 2. O Bruxador. The Witcher. Então, no jogo, você controla o Geralt of Rivia, que é um bruxador. Você necessariamente joga com um bruxador, não pode... Você necessariamente joga com um bruxador. Não pode ser com um guerreirador, não. Nem... Não, você não pode... Pode jogar com trouxa? Não pode. Não pode escolher o ladinador. Ladinador. Você necessariamente tem que jogar com o bruxador. E o que é um bruxador, né? Um bruxador é um ser humano, quer dizer, já foi um ser humano. Só que ele sofre experiência... Não explica exatamente no jogo como é que é, mas ele sofre experiências genéticas bizarras e... Deve ser um lance parecido com esses Grey Warriors aí, cara. Porque eles tomam... Tem um lance de tomar poção também, que eles tomam, sei lá, umas substâncias bizarras e sofrem uma mutação. Eles são mutantes, na verdade. Entendi. Tipo Capitão América. Tipo Capitão América. Exatamente. Cara, todos os nossos jogos têm links, cara. Mas, enfim, esse jogo, na verdade, ele foi criado baseado num conto. Num conto, não. Desculpe. Num romance de um polonês bizarro chamado Andrzej Sapkowski, também conhecido como André Sapinho. Então, esse cara da Sopinho que criou esse universo, né, do Witcher. E essa empresa também polonesa... Cara, como é que é o nome dessa merda? Red Project, não sei o que. Project Red. CD Project Red. Que eles pegaram essa história e resolveram lançar um jogo. E aí eles lançaram o Witcher 1, na verdade, né? Uhum. Só que o Witcher 1, ele foi feito na engine, se eu não me engano, da BioWare. Não sei de qual jogo é BioWare. Mas uma engine da BioWare. E ele será tinha... que foi feito com uma engine parecida do Dragon Age? Não sei. Não, eu acho que é mais antigo. Porque o Dragon Age ele pode ter sido do Mass Effect ou do KOTOR. Provavelmente Mas enfim, ele tinha vários problemas de gameplay. Assim, o combate ele era terrível. O combate ele era baseado em... Assim, no começo era até legalzinho, mas depois que você se acostumava, ficava muito repetitivo. Que era basicamente baseado em timing. Você tinha que, tipo, apertar a espada, tipo, o botão de dar a espadada. E aí, no momento que momento exato que ele ia virar a espada, que a espada ficava laranjinha, você tinha que apertar de novo. E era basicamente isso. É claro que tinha uma coisa muito importante no jogo, principalmente quando você jogava nas dificuldades mais altas, eram as poções. Que no jogo tem uma parte importante do jogo é alquimia, que tem que fazer as poções. Então você tinha que usar o jogo era usar as poções certas e acertar o timing da espada, que era ridículo, era macacau acertar o timing da espada. E tinha algumas magias também, que os signs que chama. Só que era os signos, sei lá qual é a tradução disso. Caralho. Só que era muito pouco, tipo, muito desnecessário, era só uma sacanagem. Agora, no 2, eles fizeram a própria engine deles, por isso que o jogo demorou pra caralho pra sair. Eles criaram uma engine própria deles, é um estúdio, porra, quase independente, né? Não é. Sei lá, cara, não vou entrar nesse mérito não, depois o que o Logan fala com vocês, mas enfim. Eles criaram a própria engine do zero e deu trabalho pra caralho, obviamente, só que o combate eles conseguiram fazer um upgrade imenso. Agora tá, as magias que você usa não são ilustrativas, você realmente, se nas dificuldades mais altas, você realmente precisa das magias, senão você tá fudido. Você também precisa das poções, e o combate agora, porra, tem dodge, é um combate padrão de action RPG, né, basicamente. Tem dodge, você tem várias armas diferentes que você pode usar, porque no outro era basicamente só espada, você até tinha outras armas, só que elas eram tão ruins que você nunca usava. Mas como é que é esse action RPG? É, simplesmente você evolui, tem levels, espadas e equipamentos que você gera, que você administra, mas a hora de combate ela é muito mais focada na ação. Você corre e bate como... Sim, exatamente. Você tem que... Uma coisa muito importante é a poção, é a alquimia. Tem várias lutas que se você não tiver... A poção mais usada eu acho que é Swallow, que é uma que você regenera vida ao longo da luta. E só que tem vários inimigos específicos que você precisa usar, sei lá, poção de defesa contra Poison, por exemplo. Entendi. Isso é muito necessário, principalmente contra os chefes. E contra os jogos mais difícil também, né? Exato. Agora... defesa contra status. Defesa contra status, exatamente. Defesa contra status. Bom, a luta é basicamente, você tem sua espada, você não tem escudo, acho que não pode usar escudo no jogo, não sei se tem alguma maneira, mas você tem na verdade, geralmente, você tem duas espadas. A espada você pode trocar por outros itens, tipo como machado e massas e tudo mais. Então um bruxeiro pode usar espadas e... Bruxador. Isso. É que o bruxador bruxador, assim, na mitologia do jogo, o bruxador padrão, ele usa duas armas. Ele usa uma espada de ferro e uma espada de prata. A espada de prata... Só adendo, rapidinho. Não chama de bruxador, não. Chama de bruxão. É nós que voa. Bruxão. Bruxão. Muito bom, bruxão. Beleza. O bruxão, na mitologia, ele usa duas armas, basicamente, que é a espada de ferro, quer dizer, de metal, né, de aço, na real, e a espada de prata. Espada, porra, caralho, o pivoto me tirou da linha de pensamento, cara. Mas porque... Mas não, o bruxão... Você é um bruxão dual wield bolado da porrada. Não, calma, vou falar de novo. O bruxão, na mitologia do jogo, ele, por default, usa duas armas. A espada de aço e a espada de prata. A espada de prata, você usa contra monstros, contra... Assim, a função do Witcher, eles foram criados pra lutar contra monstros. Então, assim, eles trabalham, eles fazem quests. O objetivo dele, de todos os Witchers, é ajudar o mundo. Ajudar o mundo. Geralmente matando monstros. Só que eles também têm uma espada de aço, que serve pra você matar bestas menores, assim, tipo, sei lá, cachorro. Você precisa matar um cachorro, você usa a espada de aço. Ou pra resolver assuntos nos humanos, né? Só que eles basicamente andam pelo mundo vendo quem precisa de um Witcher. Eles são tipo mercenários que fazem quests, digamos assim, extraordinárias, né, cara? Entendi. Então você vaga pelo mundo. Eles são tipo arquivo X. Eles são tipo arquivo X, só que mercenários, tá ligado? Entendi. Você vaga pelo mundo, vê uma oportunidade, dá o seu cartão, fala, posso te ajudar por um preço. Exatamente. Entendi. Então, tipo, o Witcher, eles são facilmente discernidos das outras pessoas e as outras raças, né? Então eles facilmente veem que você é um Witcher. Precisa de quase seu olho, tem um olho de cobra característico. E você tem alterações, então, visuais, assim. Sim, sim. Primeiro que normalmente ele é cheio de cicatriz, né? Porque, porra, quando você passa a sua vida lutando contra monstros, tu não é o Flawless Victory Man, né? A mulher gosta de cicatriz, cara. É. Segundo que, porra, ele anda com duas espadas, uma de prata e uma de aço. E ele anda, porra, com várias poções, vários cintos com várias poções. E o olho dele que enxerga no escuro, né? Que é o olho de cobra bolado. Opa! E então, basicamente, você chega numa cidade e o nego sabe que tá um Witcher. Aí, porra, lógico, umas vezes você sofre preconceito, que o nego fala, caralho, ele é um Witcher. Assim, o jogo, ele trabalha muito com esse lance das raças e do preconceito, né? Os humanos e os elfos se odeiam, basicamente. Na verdade, e os anões são amigos dos elfos. Né? Caraca, que bizarro, que diferente, né? Que normalmente... Sim, é diferente. Geralmente, os anões odeiam os elfos e vice-versa. Nesse, não. Nesse, geralmente, é porque eu não sei exatamente como começou a mitologia da parada. De repente, se eu lesse o livro, eu saberia dizer melhor. Mas, basicamente, os elfos e os anões, eles meio que tiveram que criar uma resistência, porque os humanos estavam meio que oprimindo eles. Então, eles criaram, tipo, um gueto, saca? Eles moram em guetos. Alguns moram na floresta. E eles têm eles acabaram dando origem a uma espécie de gangue, que são os Scoia'tael, que chamam. É maneiro, porque no Dragon Age também os elfos, eles moram em slums nas cidades também. É? Só no favelão. Favela, então, é o favelão. Favela. Então, esses Scoia'tael, que são tipo a resistência dos anões e dos elfos. E eles moram na floresta e são extremistas pra caralho. E pra eles, o humano bom é o humano morto. Que é isso? Só que é claro que alguns elfos e anões são mais tranquilos. Todos eles não gostam muito de humanos, porque, porra, os caras estão sempre lá fudendo com eles, né? E você joga sempre de humano ou você pode escolher jogar como elfo? Não. Você joga sempre de Witcher. Você não é considerado mais humano, nem elfo, nem nada. Eu não sei, entendi. Se existe um Witcher mais élfico ou, sei lá, mais... Enfim, um bruxão com orelha pintuda, foda-se. É um bruxão. Você sofre basicamente o mesmo preconceito que os elfos e os anões. Só que o nego chama você porque eles precisam de você, tá ligado? E você ainda pode quebrar na porrada se o nego falar mal de tu. Sim, você pode quebrar todo mundo na porrada. Agora, no Witcher 2 tem uma parada interessante que você meio que escolhe o seu lado. Você é obrigado a escolher o seu lado. Você pode ser um pouco mais neutro ou você pode escolher entre os elfos e anões e entre os humanos. Então, tipo, aí você tem basicamente como eu chamo? Líder de facção de cada facção, né? Entendi. Então, o chefe da quebrada. Exatamente. Aí tem o elfo boladão lá e tem o cara sinistro. Mas a grande vantagem é que, independentemente da facção que você escolher, você pode comer mulher humana, mulher élfica, você pode comer tudo. Sem distinção de raça. Eu ainda não achei nenhuma mulher anã pra comer, cara. É porque mulheres anãs não existem, né, cara? Pois é, né, cara? Que merda. É só a pedra mesmo. Bom, mas o jogo, ele tem todo um conflito político, né, cara? Tem um conselho das bruxas, das feiticeiras, que se você mandar bem, eu acho que você come todo mundo do conselho. Tô zoando. A convenção das bruxas. Tem a Angélica Houston lá no meio e aquele moleque que vira rato. Caralho, eles são porno. My favorite type of magic, lesbomancy. Porra, cara, então, se eu não falei até agora, é que a gente tem que ficar necessário. Uma grande vantagem do Witcher em relação ao Dragon Age é que tem peitinho, cara. Você não precisa ficar imaginando, tá lá. É verdade. Tem até Bush. A mulher ainda pôs a pelada, moleque. Cara, começa o jogo, já rola peitinho, assim, insta. Tipo, você começou o jogo, rola, aí tu começa você... Porra, a sequência inicial do jogo é muito boa. Você começa preso, porque deu uma merda aí, mataram um cara e suspeitaram de você. Porque você era basicamente o guarda-costas do rei. Aí o nego foi lá e matou o rei, e o cara... Você deu mole, basicamente. O cara matou o rei e vazou, e aí, assim, aí ficou lá o rei nas suas mãos. Aí todo mundo sabe que, porra, se o nego te pega, você correr nas mãos, obviamente você matou o rei. A culpa é tua. E claro que, como você é um cara que você já é um Witcher, você já é um cara que já é de as margens da sociedade, já tem um preconceito, não importa, na verdade, não importa se você era o culpado ou não. O nego ia te culpar, porque não tinha nenhum culpado, o nego não sabia quem matou. Então, iam te culpar e cortar sua cabeça e botar na praça, porque pro povo ficar tranquilo, tá ligado? Saber que o cara foi punido, que alguém foi punido. Então você é foda-se. Você é o exemplo perfeito. Então você se fode. Aí você é preso e torturado e o caralho. Pra você é mole, porque o Witcher como ele usa aguenta. As funções de falar dele, ele aguenta e mas caga. É o mesmo personagem do 1? É o mesmo personagem do 1. Entendi. No final do 1, você. Eu não lembro qual é a merda que dá agora, mas você acaba que você vira o guarda-costas do rei. Você vai subindo sua rap lá e você vira o boladão do rei. Então aí você começa preso e aí o cara te começa você sendo investigado, o cara te investigando, te questionando e começa a dar uns flashbacks do que aconteceu, né? De tudo que aconteceu, né? Os eventos que aconteceram antes da morte do rei. E é muito maneiro, assim, tipo, serve como um tutorial, né? Um flashback. Só que assim, o primeiro flashback de cara na lata já rola peitinho. É lindo, cara. É lindo. é o que você olhou, cara, não sei o que eu vou achar desse jogo. Aí balança um peito na tela e fala, porra, boa. Não, mentira, agora eu já sabia que desde o 1 já tinha peitinho, eu já tava ligado. Já tava preparado. Já tava pronto. Preparado. Então a história do jogo é basicamente você tentar livrar a sua culpa, achar o culpado e fazer quest. Exatamente. Você promete livrar a sua culpa e achar o cara, o culpado. Entendo. E é um cara que o culpado aparentemente também é um Witcher. Também é um boladão mutante sinistro. Que na verdade ele é muito mais sinistro que você. E você percebe isso na primeira vez que você luta contra ele. E é só Mas pra PC? É só pra PC. Tipo, se você jogar o jogo, você vê que ele claramente tá preparado pra videogame, cara. Tipo, eu joguei ele com um gamepad. Quer dizer, na verdade, é a primeira vez que eu joguei no mouse mesmo. Mas agora eu tô jogando ele de novo. Dá pra jogar tranquilamente no controle do videogame. Cara, é perfeito, é perfeito. Quando eu joguei no mouse, eu falei, porra, sei lá, não é tão bom de jogar no mouse. Entendi. Cara, é perfeito pra jogar no controle. Parece que foi criado. E eu acho que parece que vão lançar mais tarde pra Xbox. Parece que no primeiro quarter de 2012, né? Boa. Então, demora, vou ganhar uma parada legal pra jogar, então. É, eu tô curioso aí. Witcher, todo mundo tá falando bem desse jogo. Eu também tô ouvindo isso. O jogo é pesado? Cara, exatamente, isso que eu ia falar, cara. Isso é um defeito muito sinistro. O jogo é muito ridiculamente pesado. Então eu não posso rodar assim, no meu netbook. Você não vai rodar nem fudendo, cara. Eu sofri pra rodar no meu PC boladão aqui. É simples. Não, mas sei que era. O jogo tem, sei lá, acho que um 11 GB, uma coisa absurda assim. Porra. Aí beleza. Baixei e fui jogar. Aí, beleza. Só que você tem que fazer um update de 9 GB. Aí eu. Cara, daqui a pouco vai bater o World of Warcraft, que o meu computador World of Warcraft chegou a ter 30 GB, cara. Acho que por ser uma empresa não tão grande, por eles terem criado o próprio engine, o jogo tá meio mal codado, saca? Os gráficos do jogo são realmente impressionantes, são muito bons. Agora, dá a impressão de que, sei lá, é muito pesado, muito ridiculamente pesado. Assim, eu tenho que botar tone down em todos os gráficos. Assim, eu só me recuso a tirar as texturas, porque senão fica nojento se você diminuir as texturas. Ou mudar a resolução. Mudar a resolução normalmente ajuda muito, mas fica um pouco. A resolução também não tem como. Agora, o que que eu mudo? Aí sombra, tira sombra, tira efeito de água, tira efeito de luz. Aí é foda, tem que tirar. Então, não tô, na verdade, não joguei o jogo como ele deve ser jogado. Like it's meant to be played. NVR. Então... Mas, cara, o jogo é muito bom. Assim como o Dragon Age, ele é um jogo muito imersivo. E, porra, também como o Dragon Age, se você jogar o jogo de novo, você vai jogar um jogo completamente diferente, porque suas escolhas fazem muita diferença no futuro. Tem mulheres que você acaba não conseguindo comer se você não ler o FAQ. Quando eu joguei sem FAQ, cara. Então, porra, eu comi muito pouca mulher, fiquei muito envergonhado de mim, cara. Jogou no modo vida real, né? Na primeira vez. Tinha uma mulher, que eu não vou falar quem é pra não dar spoiler, mas eu queria muito comer a mulher. Eu cheguei, cara, eu queria tanto comer essa mulher. Que chegou um ponto. Era a ruiva, claramente a ruiva. Não, não. A ruiva você já começa comendo. A ruiva é do 1. Ela, você já comeu ela no 1. Mas enfim, eu queria tanto comer ela que chegou um ponto que ela me traiu. Cara de que pau. Isso? Ela me traiu, tipo, me fudeu. Caralho, tipo, ela tava me usando querendo me fuder. Eu falei, foda-se, eu quero comer essa mulher, eu amo essa mulher. Queria fuder ela, ela queria te fuder. Eu continuei até ajudando ela até o final, cara. Até o final do jogo. Eu fui maneiro com ela. Eu não comeu. Você ia se amarrar em Dragon Age. Eu quero jogar o jogo de novo e eu vou tentar comer ela. Se eu não conseguir comer ela, eu vou fuder com ela. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. What have we got? White female dumped in plain sight. I'll bet a month's salary this is a copycat. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. Tell me what I want to know, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. This world is only temporary. I'm helping people be together. If ever there was a time for extracting a confession, this was it! Sobre esses últimos dois jogos aí, o Dragon Age e o The Witcher, esses jogos são importantes, e tem outros agora que estão vindo nessa mesma linha, porque eles são um resgate da fantasia medieval moleque, a fantasia medieval de raiz, com essa perspectiva ocidental, em que os caras usam armadura, elmo, e o que eles precisam pra ir pra uma guerra de verdade. Que a gente passou 20 anos aí sendo tomado por essas fantasias medievais japonesas, em que a estética era completamente diferente, e que claramente era muito mais importante você ostentar um topete colorido do que usar um elmo pra não tomar uma espada na cabeça. Topete colorido não era, se eu não me engano, não era. Se você tá falando do que eu tô pensando, não era fantasia medieval, não. Cara, esses jogos RPG medievais todos aí do japonês são todos assim, ninguém usa elmo. Ah, é topete colorido. Mas também aquele cabelo duro de japonês também deve, tanto gel ali que deve proteger. Mas aí agora você tem uma leva nova aí que encabeçada pelo Dragon Age, Witcher, esse da Capcom agora, o Dragon's Dogma, vem nessa linha mais ou menos também. Então essa estética ocidental aí tá voltando. Não que a japonesa não seja boa, mas teve uma overdose dela aí por uns bons 10 ou quase 20 anos, e agora vem essa outra aí pra balancear. Só não pode só ficar nessa agora também, né? Acho que dá pra ter um equilíbrio. Meu jogo é sempre trazendo a tradição e lapso aí de trazer os jogos mais recentes, né? Porque eu tenho dinheiro pra comprar. E... meu jogo dessa vez é o jogo desse ano da Rockstar. Ano passado eles fizeram um trabalho excelente com Red Dead Redemption, que seguia um pouco da linha lá do GTA deles, da série clássica de GTA deles, mas no faroeste. E esse ano eles vieram com uma proposta bem diferente. Você é putinha da Rockstar, então. Fica falando que eu que fico ganhando dinheiro, mas tu que só fala da Rockstar aí. É, mas eu GTA eu não gosto. Todo mundo sabe disso. Beleza? Eu achei que você gostasse. Não, GTA é muito violento, né, cara? É muito violento. GTA é muito. Porque na. Tem violência, dá pra comer puta, é muito ruim, né, cara? Isso, eu gosto de Red Dead Redemption, que você é fiel à sua esposa, ela é Inuari, que você trai também. No GTA eu não gosto, não, porque eu gostava de Driver. GTA eu nunca fui com a cara, não. Eventualmente eu jogar, talvez eu goste, mas eu não, hoje em dia eu não gosto, não. E esse ano eles lançaram o L.A. Noir, que vem com uma proposta meio diferente. Não é essa questão de essa coisa de mundo aberto que eles trouxeram em jogos anteriores. É uma coisa um pouco mais linear. É um desenvolvimento até ousado da parte deles, porque não tem modo online. E você lançar hoje em dia um jogo que não tem modo online é meio tiro no pé. Mas eles apostaram a si mesmo e jogaram um foco na história que eles queriam contar dessa vez. E eu acho que eles fizeram... foi um jogo muito esperado, cara. As pessoas estavam esperando muito por esse jogo, que era uma expectativa muito alta. E por um momento eu achei que isso podia ser o calcanhar de Aquiles dele, mas não, foi um sucesso. Pois é, o jogo tá envolto em controvérsias aí, o pessoal do Tim Bond lá da, não sei se é da Nova Zelândia ou da Austrália agora, mas o pessoal não foi acreditado direito, né, parece que ficaram devendo algumas coisas aí, não em termos de dinheiro necessariamente, mas houve algumas coisas aí que a Rockstar não, parece que não cumpriu. Eu não tô por dentro não, mas tem um site que é lanoircredits.com que você pode acessar e ver lá que foi o pessoal que desenvolveu o jogo, que fez, que eles se sentiram meio injustiçados com o desenvolvimento do jogo. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Mas a questão é a seguinte, o L.A. Noire é um jogo de investigação que se passa no fim da década de 40, em 1947, então bem no pós-guerra, em Los Angeles. Por isso o nome L.A. Noire e o Noir porque ele tenta remeter aos filmes noir da própria década de 40. Embora tenha alguma diferença de estética, porque esses filmes eram muito noturnos, eram muito escuros, e polícia, né, não investiga, não interroga dono de bar no meio da noite, vai de manhã interrogar o cara. Então ele é mais realista nesse ponto. Tem reviews dele até muito interessantes feitas por um ex-detetive de Los Angeles, um cara que trabalhou durante os anos 70 e 80, e o cara falando, vendo várias coisas assim, que o jogo é muito fiel. Como, por exemplo, a delegacia. Ele fala, a delegacia até 15 anos atrás era assim, então nos anos 40 devia ser bem por aí mesmo. A história do jogo se passa em 1947, no pós-guerra, em Los Angeles, quando você acompanha um recém-chegado da guerra, um veterano, o Cole Phelps, que se alista na polícia metropolitana de Los Angeles e passa a atuar na patrulha. Com pouco tempo de jogo, você é promovido ao corpo de detetives da polícia de Los Angeles e entra na mesa, no desk que eles chamam, né, na corporação de tráfego. Então o começo do jogo é meio morno, né, porque você está investigando, né, batida de carro, acidentes, mas mesmo esses casos dão uma esquentada em relação a certos pontos e se transformam em casos maiores, né, casos de violência e coisas do tipo. Mas como é que é esse tipo de investigação? Você faz indo no local do crime, faz aquele estilo de investigação Heavy Rain com aquele policial? Não, é diferente. O Heavy Rain, ele é muito mais, lembra muito mais os filmes noir da década de 40 do que o L.A. Noir nesse aspecto, porque esses filmes, eles eram muito mais noturnos, notívagos, de certa forma, era sempre aquela coisa, a lua aparecendo e o cara na rua andando no meio da chuva. Nesse aspecto, o Heavy Rain é muito mais parecido. O L.A. Noir é muito mais realista. O que acontece? Bateu o carro meia-noite, 8 horas da manhã, os detetives estão indo na cena do crime, viu o que aconteceu. Então, você tem lá o carro batido, caiu do penhasco. Tem um dos casos que é mais ou menos assim. O carro meio que caiu de um tipo de penhasco lá, bateu um outdoor e ficou lá. Você vai lá e investiga o carro. Eventualmente, quando você chega na cena do crime, já tem uma equipe de patrulha da polícia, os caras fardados, que já fizeram a triagem, então já marcaram lá as pistas que estão lá na cena do crime. Você acha, algumas o pessoal da triagem não achou, e aí você acha por sua própria conta. E a partir daí você vai colhendo evidências para você apontar pessoas de investigação, né, as POI, as pistas que você tem e os locais de interesse. Basicamente, você trabalha com essas três dimensões. Pessoas de interesse são geralmente nomes que alguém soltou. Tinha um cara lá na cena do crime, ele falou, ah, esse cara aí morreu, ele trabalhava pra não sei quem. Aí aparece lá, POI, não sei quem. E esse não sei quem é dono da empresa tal, e ele trabalhava na empresa tal, local de interesse, empresa tal. E aí você vai investigando novos locais de interesse, novas pessoas de interesse. Você investiga, você interroga tanto civis quanto suspeitos. E na interrogação você tem três possibilidades. Você pode falar que a pessoa está falando a verdade, você pode duvidar, e o dúvida é uma coisa meio, não mal feita, mas ela é meio incompleta, porque não só a questão de você duvidar da pessoa, não é duvidar, você achar que ela tá mentindo, é de que ela não está falando tudo que ela sabe. Então, você aperta o quadrado e você tá, você fala, o Cole Phelps fala alguma coisa que dá a entender pro interrogado que você acha que ele sabe mais do que ele tá falando. Então é coisas tipo levantar a sobrancelha, tudo assim. Sim, todo o aspecto de expressão facial trabalha essa coisa da verdade, mentira e tem melhores mentirosos do que personagens que mentem melhor que outros. E o gráfico, a expressão facial dos personagens no jogo colabora com capture. Isso? Sim, tudo motion capture colaboram sim. Você consegue perceber direitinho quando alguém dá uma piscada ou tá tremendo, nervoso? Consegue. No começo do jogo é meio maniqueísta isso. Você vê claramente que o cara tá mentindo. Mas isso é, o jogo começa fácil pra te treinar pra chegar no final do jogo, você saber, você conseguir esperar mais pra ver se o cara tá mentindo ou não. Entendi. Porque às vezes o cara fala com você tranquilão, aí depois que ele termina de falar, ele dá uma olhadinha pro lado assim de, ok. Quer dizer então, Lápis, que se eu chegar agora e mentir na sua cara, você vai saber se é porque eu tô mentindo, é isso mesmo? Claramente. Se o seu cu tiver em risco, eu vou saber se você tá mentindo. Se o seu cu não tiver em risco, foda-se. Você vai ter nenhuma dificuldade de mentir, pô. Cara, aí Senhor Eternidade tem Poker Face, que ele aqui ganhou o torneio universitário de poker, meu amigo. É verdade. Sinistro esse cara. E em relação à investigação, é isso aí. Por que essas investigações são facilitadas pelas expressões faciais? Porque o jogo foi todo feito feito com base em captura de movimentos das expressões faciais. Inclusive, quem vê séries de televisão americana vai acabar reconhecendo uma série de caras que vão aparecendo ao longo do jogo. O próprio personagem principal, o Cole Phelps, o ator que o dublou e que, cujas expressões faciais foram capturadas para fazer o jogo, é o Aaron Statham, que é um dos coadjuvantes do Mad Men, que é a série da cara, que passa na HBO. Eu via muito CSI antigamente. Eu reparei que a maioria dos atores eram os caras que apareciam de extra. Extras de CSI, assassino, né? É. Assassino de CSI. Isso. É, na verdade, vários dos coadjuvantes do Mad Men, eles estão no jogo. Tem quatro atores que fazem Mad Men que estão nesse jogo, no LA Noir. O Jason Statham, ele faz o... Eu esqueci o nome do personagem dele agora. É um dos principais coadjuvantes, né? Da equipe de apoio lá do Donald Draper, que é o personagem do John Hamm. E o cara, inclusive nesse jogo, deu pra ver que ele é um excelente ator. Na série ele não faz porra nenhuma que preste, mas também. E essa coisa das expressões faciais, eles trabalharam como eu nunca tinha visto. Nem no Heavy Rain o negócio era tão bem feito assim como tá agora na LA Noir. Claro que o Heavy Rain tem muito valor e ainda continua sendo muito bem feito. Até porque a empresa lá, a empresa canadense ou francesa agora, não lembro. Francesa, que fez o Heavy Rain, não deve ter metade dos recursos que a Rockstar tem. Então, méritos também, continua tendo os méritos lá deles, do pessoal lá que fez o Heavy Rain e o Fahrenheit. O gráfico, então, é uma coisa muito importante. O gráfico nesse jogo, na perspectiva da interrogação, ele é essencial. É claro que ele é captura de movimentos, mas ele tem algumas falhas. Por exemplo, você chega você vê vários personagens andando, né, no jogo. Então, a maioria do pessoal anda de um jeito meio parecido, assim, aquela coisa meio, né, clássica, né, que já vem desde, Resident Evil 3 até hoje não mudou muito o jeito que as pessoas andam, exceto por algumas exceções como o Assassin's Creed, por exemplo, que nego desvia dos outros na multidão. Mas o gráfico do jogo é muito bom. É, em relação às outras coisas também, a ambientação é perfeita. Eu fui pra Los Angeles agora, semana passada, e eu fiquei na Santa Mônica Boulevard, que é uma avenida lá, uma das principais avenidas da Califórnia. Tem coisas que estão no jogo e que você nota até hoje. Então, por exemplo, algumas esquinas são iguais. Até quando eu passava de carro com o pessoal, sacanagem, porra, eu vi essa porra aqui, eu já dirigi aqui, né? Então, o mapa de Los Angeles do final dos anos 40 tá lá muito bem. E outros pontos turísticos de Los Angeles estão lá bem denotados. Você vê a área da praia, né? Então, tá muito bem feito nesse aspecto, no aspecto geográfico. E é interessante também porque nessa época, em 47, a placa lá, o sinal de Hollywood, ainda era Hollywoodland. Então, quando você passa lá, você vê que tá lá o L-A-N-D ainda no final do nome. É, em relação a isso, Cole Phelps é um ex-militar veterano, lutou no Pacífico, no Japão, e ao contrário de vários jogos aí, outros filmes que a gente vê, né, a gente vê mais a perspectiva do pessoal que lutou na Europa, e aqui são os caras do front do Pacífico. Então, no jogo você acompanha três histórias. Você acompanha a história dele durante o jogo, a vida dele como detetive. Você acompanha, entre casos, os flashbacks dele na época da guerra, e aí você vê toda a relação dele com os outros membros da companhia dele e com outros soldados. Ele tinha uma certa má fama na companhia. Vai construindo o background do personagem através desses flashbacks, né? Do Cole Phelps e de outros personagens que mais pra frente acabam se tornando extremamente importantes no jogo também. Personagens de suma importância. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to first lieutenant. Você tem os quatro setores da polícia, e cada setor você faz um tipo de investigação. Então você tem começa com a patrulha, depois você vai para o tráfego, do tráfego para homicídios, do homicídios você vai para o administrativo, que aí investiga coisas como tráfico, coisas desse tipo. E essa é a parte principal da história, porque é aí que tem o vilão da história. A história não tem vilão, né, mas o filho da puta da história tá nessa parte. E depois a parte de incêndio, né, o arson. É muito interessante, sobretudo a parte de homicídio, porque a parte de homicídios do jogo investiga um caso real que aconteceu na sociedade americana, que é o Dahlia Negra, o assassino Dahlia Negra. Que maneiro. Dahlia Negra. E um dos casos de download, que aliás um ponto pra Rockstar, porque ela não foi muito ambiciosa com download, com DLC, ela lançou um Free Pass a $10 que você ganhava todos os DLCs que já saíram até agora. Então, em vez de você Free gastar... Pass a $10? Como isso faz sentido? Maneiro, muito bonito o nome, né? Mas em vez de você comprar cada DLC separadamente, cada um saindo por $4, e acho que foram 4 4 ou 5 DLCs e sairiam quase $20, você comprou por $10 todos de uma vez só, se você optasse por fazer isso. Foi o que eu fiz. O Keio Logan acho que também fez a mesma coisa. Só que o Keio Logan tem um dos casos que o Keio Logan se fudeu porque no Xbox 360 não saiu. Tem um caso que é exclusivo pro PlayStation. É meio escroto isso, mas acontece. Se fudeu! Ah! Um dos casos... Ainda bem que eu não joguei esse troço. Um dos casos de DLC, ele também é baseado num acontecimento real lá nos Estados Unidos, que foi uma queda de avião numa usina... No jogo é uma usina termoelétrica, uma rede de pesquisa elétrica, né? E aí dá uma merda lá e acaba... No caso americano, no real, eu não lembro o que foi. Eu devia ter olhado aqui, mas eu não lembro. Mas é um caso americano. Um avião caindo numa usina, que épico. O nome do caso é Nicholson Electroplanting, no nome da jogo. Então era uma usina elétrica. E é muito interessante que o caso depois, é um caso da parte de incêndio, mas depois ele se desdobra pra uma coisa completamente aleatória, que não tem nada a ver com incêndio. É interessante como os casos crescem. E na parte de tráfego, de tráfego, né, na parte administrativa, é ali o foco principal da história. É onde a história chega ao clímax mesmo, pra depois se desdobrar até o final. Sem dar spoilers do final, o final, como típico da Rockstar, tem umas reviravoltas que você até então não previa. Só que ao contrário de outros jogos como GTA 4, que eu não joguei, mas eu sou spoilado, e o Red Dead Redemption, o L.A. Noire, ele é meio brusco. Alguns acontecimentos no final do jogo são meio bruscos, eles não ficam muito bem explicados. Forçado. Não são forçados, mas eles são pouco desenvolvidos até que eles desembocam de vez. Entendi. Então acho que nesse aspecto houve um certo equívoco da Rockstar. Acho que do nada pega do trampo. Do nada pega no trampo. Assim, não fica buraco na história, nada fica mal explicado, mas algumas coisas são bruscas demais. E o final em particular, o destino final da história, eu achei um pouco brusco e eu não gostei tanto quanto no Red Dead Redemption, por exemplo. Mas dado que o destino final da história foi esse, o final é sensacional. O final te deixa com raiva no bom sentido, do jeito que eles queriam. Acho que adrenalina saudável. Adrenalina saudável. Você fica lá antenado no final. Você quer. Você quer. Você quer. No aspecto da história é esse. A história, ela eu diria que a história é quase perfeita, exceto pelo final. Eu acho que no final ela meio que se atropela. Eu até conversei com o Keio Logan sobre isso, ele jogou também. E mas eu queria saber, o final consegue estragar o jogo ou o jogo... Não, o final não é ruim. Uma coisa muito peculiar que acontece no final do jogo, eu acho que ela é brusca demais. Mas de modo algum ela estraga o final do jogo. Na verdade, são duas coisas que acontecem no final do jogo que são muito bruscas demais. Mas elas não chegam a estragar o final do jogo. Pelo contrário, elas enriquecem o jogo de uma forma incrível. Eu só acho que as duas deveriam ter sido melhor trabalhadas. Mas, enfim, nada que atrapalhe o jogo, pelo contrário, assim, se você passar por cima do fato de que eu achei que é brusco demais, elas até enriquecem o jogo e tornam o jogo sensacional. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Então, além dessa perspectiva da história muito boa, da ambição de você, da ousadia de você fazer um jogo que não é online nessa altura do campeonato, né? Nessa época dos acontecimentos, a ambientação 1947, então você pega todo um apanhado histórico do pós-guerra que e você usa muito bem aspectos da sociedade americana, como por exemplo o que acontecia nessa época nos Estados Unidos, indústria de filmes crescendo porque, né, pós-guerra, os veteranos voltando. Sim. Você precisando fornecer entretenimento para a população, o pessoal voltando da guerra precisava de casa, então construção civil a roda. E tem muitos casos que são baseados em construção civil. Aquela coisa assim de Los Angeles, Cidade do Pecado, muito em função também de Hollywood lá. Então você tem muita coisa envolvendo menores de idade e a indústria do cinema, né? E, né, mulher, garotinha de 15 anos tendo que fazer o que tem que se fazer pra entrar no cinema naquela época. E coisa do tipo. Tem que chegar o bruxão ali e bruxar a garotinha. Tinha que bruxar as garotinhas. Então você joga esse lado da sociedade americana, dá esse tapa na cara que os filmes no ar, por exemplo, não faziam, que era uma coisa mais que isso. Então, pontos pra Rockstar em todos esses aspectos. Pontos pras atuações, são todas sensacionais, os caras são muito bons, até porque são atores que estão trabalhando na televisão brasileira, na televisão americana. Se fosse na televisão brasileira, estariam fazendo Morde a Sopra. Trabalham na televisão americana, fazem aí séries de grande audiência, o Mad Men, o CSI. A direção do jogo é muito boa, o roteiro é muito bom, tudo isso é muito bom. E pra completar, o jogo foi mostrado lá no Festival de Filmes de Tribeca, que é um festival aí... Festival de filme? videogames? Sim, é o primeiro videogame da história a ter sido mostrado em Tribeca. E... Pô, legal, isso foi porque ele é uma referência aos filmes no ar e essas coisas. Sim, história. Porque ele tem toda uma perspectiva cinematográfica. Cinematográfica, digamos. Todo, ele é todo cinematográfico. A câmera dele não é presa, por exemplo, né? Então, aquilo que eu falei semana passada, de que às vezes você tem que prender a câmera, ele não precisa disso, né? Ele não precisou disso, mas ele tem uma série de desenvolvimentos de roteiro no aspecto cinematográfico. Finalizando, e uma coisa muito interessante quanto a ele no aspecto econômico, no dia em que o L.A. Noire foi lançado, as ações da Rockstar subiram quase 8% na bolsa. Eu devia ter comprado ações, é. Muito em função das críticas positivas que o jogo vinha recebendo da mídia. Ou seja, mais uma vez, que é aquela coisa que eu falo sobre as críticas da mídia de videogame, né? Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque você tá mexendo com o dinheiro das pessoas. Então, a gente sabe aí que tem crítica que é meio, né, ajudada, tem um mensalinho aí, então isso é perigoso. Nossa, por isso que é boa, eu ouvi as nossas reviews, porque as nossas não ganham porra nenhuma. Não ganha porra nenhuma. É que tu ganha nem jogo de graça, cara, isso que é mais sick. Nem jogo de graça, brother. É foda, né, cara? Estamos ganhando porra nenhuma, a gente pode falar mal ou bem, é só querer. Exatamente. E, bom, eu espero que tenha mais DLCs pro jogo, eu espero mesmo, porque o jogo é muito bom, sobretudo porque espero que tenha DLCs junto nesse Free Pass, porque eu já comprei e não vou precisar mais pagar porra nenhuma. Eles já lançaram pra PlayStation e pra Xbox. O PlayStation tem um caso a mais do que o Xbox, porque acho que se o Xbox tivesse esse caso, eles iam ter que colocar um quarto DVD. O jogo já tem 3 DVDs. Toma aí, o Dildos que usa um DVD, tivesse usado a porra do HD DVD, pelo menos, já não tinha esse problema. Toma, Microsoft. Vai sair pra PC. Eu nem fudendo, 5 conto disso. Beleza, piratão. E a Rockstar vai lançar pra PC também no final do ano, deve sair aí. E vai ter. O pessoal que gosta de teclado vai jogar um teclado. E eles devem lançar com estereoscópico, 3D estereoscópico também. Pô, vai ter então Lionel Ar pra PC? Vai, mas porra, final do ano só, né? Então. Porra, vai ser pra PC pra mim, Steam na veia. É, enfim, vai sair. Você sabe que vai sair a $60 do mesmo. A $40 do mesmo jeito, né? 50. Vai sair, mas daí depois vai vir uma promoção de dia das. Dia de graça, ação de graças e uou! Até lá, cara, provavelmente você já vai ter jogado, né? Então. Vapor barato. É isso, E então, é. Tem a promoção do Pirate Bay também. Tem a promoção do Pirate Bay, cara, é verdade. É verdade. Acho que é o tempo, né? Tempo do Pirate Bay, né? É só o tempo. Captain Rogers, you were meant to be the first super soldier. You're stronger. Faster and better equipped for combat than any human alive. And we've given you this gift for one reason. You will crush Red Skull and his army by any means necessary. Vamos lá então, senhor Daigo. Como estão as coisas aí? Como estão as coisas aí em Contagem, no mundo de jogos e diversão? Não, tirando os quebra contra os traficantes locais em Street Fighter Arcade Edition. Primeiro vamos fazer um pequeno adendo. Aqui, só entre nós. Só entre nós. Então, baseado em filme de super-herói. Jogo baseado em filme. Jogo baseado em filme em geral, não só de super-heróis. Eu coloquei super-heróis porque, além do jogo ser, é uma das coisas que tá rolando mais joguinho aí. O de super-herói teve um que prestou, que foi o Wolverine. É. Que se você comparar com o filme, então, ele é um dos melhores jogos da história. Certeza. Aquele filme é... você tentando Machete Champions, cara. E machete. Coisa assim. Se você for considerar que o Scott Pilgrim é baseado no filme, é um jogo legal. Mas não é baseado no filme, é baseado no gibi. É baseado no gibi, cara. É. Enfim, vamos pegar aqui. Principalmente os feitos pela SEGA. Pô, aí você tá indo baixo, cara. É, não, peraí, né, cara. Tá sendo violento. Tá sacanagem, né? A gente não precisa humilhar ninguém. Nem é. Não, peraí que tem contexto. Não é que tem porque contexto. A gente não é pau que a gente precisa humilhar as pessoas. Não. É porque tem contexto, peraí. É porque, infelizmente, ou felizmente, dependendo pra alguns que gostam de colocar o negócio no chão mesmo, a SEGA pegou a licença da Marvel. Aí, da Marvel Studios, em particular. A gente tá sofrendo com jogos ruins ali desde o Hulk. Nem me lembro do jogo do Hulk, cara. Caraca. Pô, eu lembro de um jogo do Hulk, cara. Aquele Super Nintendo e Mega Drive, era bom pra caralho. Eu tô lembrando daquele do PlayStation, caraca, nossa. Qual o Punch-On Saga? Nem lembro, tinha um no PC também. também, antigo pra caralho, muito ruim. Tinha um jogo do Hulk aí que era pra PlayStation 2, não sei o que lá, Destruction, que nego fala bem. Eu joguei, mas o pessoal fala bem. Isso é bom, mas é tanto baseado no filme que o bônus do jogo é você jogar com o Hulk vermelho. Que merda. Grande bônus. Enfim, todos eles têm em comum uma coisa que o agora vamos ao jogo que eu vou resenhar. Capitão Ameba, o super soldado. The Star Spangled Man with a Plan. Uhum, musiquinha. For freedom! For freedom! Vou ter que achar a voz desse troço. tipo, o jogo saiu agora em 22 de julho, se não me engano. Aqui veio antes. locadora, BitTorrent. Não, eu peguei ele graças aos traficantes. Não me custou nada porque eu ganhei 5 partidas de uma vez só. Caraca, nego, você conquistou esses jogos no mercadinho popular aí, na base do Street Fighter, mano. Ele ganha tickets, saca? Ele ganha tickets lá, humilhando os caras no Street Fighter. Ele vai trocando por jogos, faz sentido. Então, o Capitão América, junto com esses outros jogos da SEGA, ele tem em comum o fato de nenhum deles ser baseado de fato no filme. E sim, nenhum deles ser bom. É do filme. Peraí que isso aí já vai mudar. Não muito, mas vai mudar. Assim, o universo do filme é que é explorado. Os personagens, ele não exatamente as situações que você vê no filme, você vai ver no jogo. E no caso do Capitão América, isso é uma boa coisa. Porra, você não gostou do filme não, cara? Pô, o filme é bom, cara. Não, eu gostei, mas tipo assim, o problema é que a ambiente do jogo, se ela rolasse no filme, puta que pariu, até eu ir lá pra você sair sorrindo do cinema. Sério. Vamos ver como é que funciona o jogo. A tela de apresentação já é o Capitão América esperando pra saltar de paraquedas em cima de território inimigo. Opa. Já começa assim, ele lá com o escudinho no chão, sem máscara, com a mão naquele gancho lá e esperando, né? Ouvindo um radiozinho, ouvindo um Bing Crosby, aquela coisa bonita. Aí, deixa eu ver, um rápido giro na trama do jogo. O Capitão América é lançado num território inimigo pra salvar uma companhia que tava à beira da morte de soldados com armamento especial. Armamento que até então não tinha sido visto nem mesmo em uso da Hydra. Opa! Que já é o grande vilão do jogo, já é apresentado como o vilão. Fora os mal. Assim, a Hydra é foda, a Hydra é má, a Hydra é escrota, o caralho, fodeu. O capitão leva o aparato que ele pegou de um dos soldados pro Howard Stark estudar. O Stark estuda, fica pasmo com o que ele vê. Tanto que o Nob tinha no mínimo uns 30 anos avançado. Uhum. Isso o pai do Tony Stark, né? Howard Stark, é. Ali o comecinho da SHIELD, que ainda não tem esse nome. Uhum. Aí o capitão é enviado pra um castelo no meio da Bavária, escavado dentro de uma montanha. É um castelo. Não, a cerveja, lembrando. Bavária da dor de cabeça, hein? Sim, Bavária. Ele fala que você tá ficando com dor de cabeça, né? Em alguns mapas é Baviera. um castelo, tipo assim, um castelo esculpido numa montanha. A montanha toda preparada pra receber o castelo, imenso, castelo Zemo, que pra quem lê gibis já sabe. Pô, melhorou, né? Já sabe muito bem o que tá vindo. E lá o Capitão América vai ter que descobrir qual o segredo dessa tecnologia e o que exatamente esse castelo guarda. Opa. Ele primeiro vai ter que salvar os parceiros dele do Comando Selvagem. O Comando Selvagem, ele é melhor explicado nesse jogo. Você sabe até os nomes deles, coisas que nos filmes não rola. Entendi. Você vai atrás do Buck primeiro e vai encontrando os outros, incluindo um que você só salva perto do final do jogo, sem dar spoiler. Não disse o nome do cara. Não disse. Union Jack, claramente. Porra, filho da puta. Você tá lendo. Ele aparece no filme, porra! Não, parece o Lord Falsworth, não é o Union Jack. Enfim, você vai atrás do Comando Selvagem e vai encontrando inimiguinhos. Gente que não apareceram no filme e se aparecessem ia dar um gás foda. Mas são inimigos clássicos do Capitão América. Todos os inimigos clássicos do Capitão. O Barão Von Strucker, o verdadeiro criador da Hydra nos quadrinhos. Uhum. O cientista Armin Zola, que foi muito mal explorado no filme. Armin Zola? É. Que nome escroto, hein, maluco? Caralho. Ou Viper, ou vários nomes. É a mulher de cabelo verde, pronto. Vamos botar a Debs pra fazer cosplay dela. E o Cruz de Ferro, que nada mais é do que um cara, nos quadrinhos ele era um cara com armadura muito rudimentar e podre, com essa mísseis no ombro, e que no filme ele é um tanque com pernas, um canhão sônico sensacional. Uma das melhores brigas do jogo. Sinistro. Aí por fim, o grande vilão do jogo, cara, agora é foda, porque ele é um vilão clássico do Capitão, eu não posso dizer quem é pra não estragar a surpresa. Joguem essa porra. Não é, cara. Assim, é um grande vilão da série do Capitão América. Vocês vai ter um fanservice maneiro, vocês vão se amarrar. Peraí, o vilão tá no Castelo Zemo? Olha, porra, aí, Lápis, vai tomar no cu, você vai me obrigar porra, a pagar. Ele falou que tá no Castelo Zemo, porra. Ele falou que é pra ir no Castelo Zemo. Como é que ele não vai falar que é o Barão Zemo, porra? Não é. Ai, então tudo bem. Puta que pariu. Não, tá relacionado a uma das primeiras histórias quando o Capitão América ressuscitou, digamos assim. Ah, entendi, entendi. Agora vamos falar sobre o gameplay da parada. Bom, ele é totalmente orientado pra combate. Já começa a porrada assim, come solta no jogo? Come, foda. Sim, você se sente o Capitão dando porrada mesmo, dando as piruetas por cima da galera, fazendo o nego se bater, ricocheteando escudo em três com a cara de uma vez só. Porra, irado, hein? É, redirecionando tiro pra pegar inimigo. E é tudo bem intuitivo, é bem fácil de fazer. Tipo assim, você fica apertando o botão de desvio, porque não tem um botão de pulo. Caraca. No jogo, mas ele foi meio que, como é que eu posso dizer, superado. Assim, você não pula, você desvia, você salta, você dá uns saltinhos pro lado, você rola no chão, você dá umas piruletas loucas, sobe em parede, o cacete. Então dá pra fazer altos combos, boladões, irados, lindos, maravilhosos. E não, oh, tem my God, pulo desnecessário, né? É que nem nesses Batman novos agora. É, não tem pulo desnecessário. Pô. Apesar de que isso dificulta um pouco a pegar os collectibles. Não, mas eu não acho que sistema de combate seja um problema desses maiorias desses jogos de baseados em filmes, principalmente super-herói. Por exemplo, Homem-Aranha, tiveram diversos jogos que o combate era muito maneiro e o jogo era um saco. É, tipo Friend or Foe. É. Agora, o lance do Capitão América é que é claramente o sistema de combate a melhor coisa do jogo. Mas ele é bem aproveitado, com uma dificuldade balanceada, as fases não são cansativas. Porque... Não, não é muito cansativo não, porque quase sempre inimigo vem em padrão diferente de muitas fases. Se você voltar numa fase depois, vai ter muito mais gente ou não vai ter ninguém. Entendi. É meio randônico. Você não vai precisar entrar em combate toda hora. Mas é daquele jeito que fecha a sala e começa a vir inimigo, você mata, mata, mata e você vai pra próxima sala? Não, você pode correr se quiser. E o jogo meio que te recompensa por isso. Se você não for visto, o troço flui bem melhor. Ou seja, ainda te obriga a dar uma de Snake. Did you mean Metal Gear? É, bem isso. Metal Gear? A Metal Gear, a Railgun, you say? É bem assim, assim. Se você não for visto, é melhor. E os inimigos, quando te veem, juntam. E eles ainda podem chamar mais amiguinhos de outras salas usando os radinhos pra vir te pegar, caso você fique lá muito tempo exposto, igual um retardado. Entendi. É, collectibles. Falei deles, é muita coisa pra pegar, malandro. Coisa pra caralho, tipo assim. É coisa, mas só aquelas coisas escondidas, tipo Uncharted, que tem aqueles idols escondidos. Não, alguns estão escondidos, outros estão na sua cara. Você só, mas é aqueles collectibles que te dão um pedaço de uma historinha maneira, tipo do Batman, ou é um daqueles collectibles que é só pra você fazer platino? Cara, tem de todo jeito. Não é pra nada. Assim, tem alguns tipo... collectibles que te dão o diário do Barão Zemo, o dono do castelo. Maneiro. Aí você segue o diário do Zemo pra descobrir o que é o grande vilão. Se você pegar todos antes do fim do jogo, você vai descobrir o que é. E tem outros que estão simplesmente lá pra tu pegar. Tipo, tem os ovos de cerâmica, tipo uns ovos de Fabergé, tá ligado? Uhum. São 50 ovos. Não servem pra porra nenhuma. Nossa. Só vai pra tirar. Aí é então, foda, né? Agora, se você pegar os cinco primeiros ovos sem errar e uma galinha de cerâmica, tu ganha um challenge no fim do jogo. Grande bosta. Uou. Agora, tem dois collectibles só que influem diretamente no jogo, são os uniformes do Capitão. Tem uniforme Segunda Guerra Mundial mais real, né? Que é o uniforme soldado mesmo, que faz você tomar menos dano. E tem o traje clássico do Capitão, dos anos 40 até os anos 90, creio eu, que faz você dar muito mais dano. Ou seja, usando essa porra é cheat e você tem que... Mas pra você ganhar, você tem que ter jogado já umas duas vezes. Porra, aí é? Mas é tipo aquelas roupas do God of War, assim, você zera o jogo, aí você ganha a roupa da vaquinha, que você pega o Kratos, veste de vaquinha e fica com mana infinita. Não. As roupas são bem feitas. As roupas são bem feitas. E elas influem só pra aumentar o game, pra aumentar o tempo de jogo mesmo. Só pra você se divertir mais um pouco. Entendi. Elas não têm, assim, um impacto, digamos assim, na trama. Não tem. Tem os rolos dos filmes do Armin Zola, que são divertidos. Tipo, ele gravando em 8mm, Super 8 as câmeras. O que ele fez com certos vilões do jogo, que é muito divertido por causa das narrações dele. E tem... Deixa eu ver, qual que é o último tipo de collectible? Ah, é os War Bonds. compre bônus de guerra. Que nossa, te dá pontos de inteligência pra tu upar golpe que já tem. Ou então ganhar técnicas novas. Entendi. E o jogo assim, é bem feito? Ele é bonito? Ele é bem feitão, cara. Ele teve um acabamento legal, os gráficos são legais, a dublagem, assim, como a SEGA terceirizou essa parte, então é bem acabado. SEGA, né, cara? Vou sacanear. E a dublagem é boa, porque praticamente todos os atores do filme voltaram pra se dublar, incluindo o Chris Chris Evans como Capitão América. Não tem o General Phillips, infelizmente. Entendi. Mas tem o Howard Stark, tem a Peggy, tá a Peggy Carter, tem a galera do Comando Selvagem praticamente toda. Assim, é pra ajudar, né? Tipo assim, o troço tem que se vender baseado no filme. Então tem que ter todo mundo do filme. É justo. É, bem justo, na verdade. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui. Que coisa bolada. Putz, tem peitinho? Não, claro que não tem, cara. Porra, não tem peitinho? Como assim, claro que não tem, cara? Você acha que peitinho não é necessário agora? Você acha que peitinho é bônus? Assim, ó, se tivesse teto. Mas é bônus. Eu digo que aumentaria a nota do jogo em 2 pontos. Com certeza. Ajudaria bastante. Mas, porra, agora eu perdi a linha do raciocínio, caralho. Era essa mesmo. Ficou pensando em peitos. É, sem nas tetas aqui, fodeu. Tem os challenges. Os challenges são absurdamente ridículos. De dificuldade braba, assim. Ah, é pra te forçar a fazer nervoso mesmo. Se você quiser platinar o jogo. Se você tiver que platinar o jogo, você vai terminar careca de sacrifício? Não, vai ser um frustration, assim. Porque tu vai ficar pensando em que ângulo tu pode seguir pra conseguir o challenge. Ah, boa! Falando em ângulo, você tem aquelas manobras iradas com o escudo, assim, de arremessar, quicar na parede, pra puta que pariu, pular, passar por baixo, mandar um... Depois todo puzzle com escudo é assim, tipo, você mandar o escudo num lugar pra ricochetear, pegar em vários, você pegar ele antes, toma um tiro. Ah, caralho. Uhum. E tem os lances de você dar os saltos também. Eu tenho um negócio chamado perfect timing, que é quando você aperta o botão na hora que você tá dando um salto, você tá fazendo uma acrobacia. Aí você faz ela automático, e se tiver um inimigo perto, o capitão já acerta ele e mata ele durante o salto, assim. Uou. Da velocidade das acrobacias pra você não tomar tiro quando tem muito sniper por perto. Porque tem um jeito seguro de vencer um sniper, mas você tem que estar no chão pra fazer isso e de vez em quando a missão não te permite. Você tem que ficar saltando isso e deixar o cara gastar a munição dele toda pra te dar um tempo pra agir. Entendi. E outro tipo de puzzle do jogo é o puzzle de cálculo. É, o Capitão América é campeão de cálculo, vai ver. Caralho. Que é pra tu descobrir... Integral depois... dupla e não, série de Fourier. Assim, você tem que usar cálculo pra descobrir qual é a combinação de cada porta decodificando códigos nazistas. É muito divertido isso aí. Caralho. Eu me lembro uma cena de um jogo chamado Siberia, que você tinha que entrar... Caralho, esse jogo é muito clássico. Porra, cara. Muito old school clássico, né? Tinha uma cena, uma hora desse jogo, que você tinha que entrar numa sala, que tinha um password pra você entrar na porta, abrir a porta. E você tinha que se esconder pro cara não te ver, ouvir o barulhinho, tipo... Era sick, cara. Chegar lá na hora e botar o código. Nossa, eu lembro que eu fiquei muito tempo preso naquela era, assim. Parada hardcore. Parada hardcore. Tinha, tipo, sei lá, 9 anos, né, cara? Então... Além desses 9 anos, nenhuma revista de videogame falava dessa porra desse jogo e não tinha internet. Então, porra, foi... Cara, sabe por quê? Esse jogo era um dos primeiros jogos de PC. É? Não, peraí. Pelo que eu me lembro, o código mudava toda vez. Então, mesmo isso. O fato não ia dar ajuda. Pode crer. É? Sim, meu pai jogava esse jogo e ele não podia me dizer o código porque o dele era diferente. Por isso. Sim. Agora, voltando pro Capitão. O que mais? A dificuldade do jogo, em geral, é fraca. Bem fraca. Porque, normalmente, o jogo te indica o que fazer. Ou então, se você usa o modo tático do Capitão, que a tela fica toda cinza e ele analisa cada ponto pra ver como ele pode usar. Batman Arkham Asylum. É, mais ou menos. Não, é tipo filme, cara. O Capitão América não toma uma porrada no filme. Ele sabe o que fazer. E tanto que quando você tá em modo tático, você desvia normal. Se o cara tenta te acertar, se não for com bala, ele erra. Entendi. Agora, se tu colocar no hard, não tem modo tático. Aí o jogo fica divertido. Porra, que nem Metal Gear, que você bota no difícil e perde a porra da camerazinha roubada pra caralho. Aham, uhum, exatamente isso que acontece. Se tu colocar no hard, aí o jogo fica digno. O jogo fica com bragging rights, né, cara? O nego tá olhando você jogar. Pô, mas entra naquele modo. Você vira assim calmamente pra pessoa e fala: não tem. E volta a jogar assim. Na moda, não. There is no such mood. Beleza. Fala pra não. Alguma consideração final? Talvez se tivesse outro personagem jogável, o jogo aumentasse. Sei lá. Se o Buck fosse jogável, se o Buck fosse importante. Não, o Buck. Como já não é no filme? Não, o jogo ele é importante. Você precisa dele muito uma hora lá. Que é a hora de desarmar as bombas pra tirar a galera da prisão. Ele é muito necessário, você tem que manter ele vivo. Acho que é um dos melhores jogos de baseado em filme que tem. E mesmo sendo da SEGA, pela SEGA ter terceirizado, foi um diferencial foda. Porra. Assim, tu quer divertir um pouquinho, ver umas paradas sobre nazista, bater na cara de nazista, que como vilão mundial que é sempre gratificante. Imagina, tu bater aquele escudo fudido na fuça do nazista, eu vi aquele play, animal, play, é um barulho de ferro foda. Eu acho bastante, E nazista pode, né, cara? Nazista você pode torturar, matar, de estuprar. Não tem problema. Nazista, nazista não é humano, é que nem zumbi. Não, é, é exatamente. Estuprou a mulher. Não, ela era nazista, então tudo bem, tudo bem. Não, não, mulher não. Mulher não, cara. A mulher não. Aí, sério. Só se fosse aquelas mulheres que tinham aquelas, aquelas cruzes de honra do, do Hitler, que tinha 11 filhos, assim. Aí ganhava o prêmio, assim, de mãe nazista. Pode crer. Mãe nazista, caralho. Mas era, tipo, tinha mulher que mulher ariana, era diagnosticada mega ariana e casava com um cara mega ariano e era obrigada a fuder 24/7 pra ter filho pra caralho. Não, não era obrigado não, era incentivado só, pior ainda, é cara. Não, cara, Hitler não obrigava ninguém a nada, cara. Incentivado como, né? Botava um Barry White ali e ia pra cá. Não, música, música americana não pode. É verdade, botava um Barry White alemão, né? Em vez de ele falar, let's go do this, ele falava, Hasimena, chica, Franken, Van Susan, nice fielder. É, só isso, assim, se você quiser bater em nazistas e não sentir culpa nenhuma, como sempre, eu recomendo Capitão América. É um jogo divertido, bacana, um modo de combate bacanérrimo, até, assim, menos que God of War, assim, porque você não pode fazer peripécias aéreas. Mas você pode mandar chute, pulo, não, não pode pular, então chute, porrada e já tem, tira. Tem, tem, não, aliás, tem até um golpe especial no jogo que chama Ataque Incapacitante. Nossa, muito bom nome. Que gasta uma barrinha de energia do Capitão, que é uma porrada animal que normalmente mata no primeiro impacto. Você pode usar no escudo pra dobrar os ricochetes. Aí você ricocheteia 10 vezes o escudo. Nossa. É, animal. Aí, tô me lembrando Captain America and the Avengers. Mas esse é papo pro outro. Fight! Aqui vamos todo mundo aqui juntos unir nossos poderes, porque estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast. Jogos. E agora vamos dar um minutinho pra cada um aqui pra dar uma consideração final, uma notinha, vamos? Levando em consideração a ordem que a gente seguiu, então eu vou falar primeiro. Dragon Age Origins, como comentei aqui junto com o Senhor Eternidade, a nota que até o Daigo comentou com a gente, só não leva 10 porque não tem peitinho. Então minha nota do Dragon Age Origins é 9. Um jogo excelente, porra, sensacional. Jogo bom assim, eu não jogava em muito tempo, junto com Heavy Rain. Por isso que eu estou feliz esses dois últimos reviews que eu fiz casarem bem com os jogos que eu tive jogado. Vale a pena. 9, jogue. E se for jogar, jogar pra PC, que a experiência é melhorzinha. Mas se não tiver um PC, vale a pena jogar no PS3, que nem eu joguei. Porque meu PC quebrou. O PC foi pra saca. Fala isso. Senhor. Da eternidade. Então, Witcher 2. Caralho, Witcher 2. Deu pause aí no Agarest? Dei pause. Dei pause no Agarest. Você acha que eu tô no multitasking aqui? Porra, eu cago porque vocês falam, mas quando eu falo, presta atenção, né? Ah, entendi. Lógico, né, cara? Porra, tem que conseguir pensar direito. Com certeza. Mas então, Witcher 2, gráficos é mind-blowing. Jogabilidade muito boa. Mind-blowing tits? Mind-blowing tits, que é o mais importante. Que garante o ponto, né? Porque todo jogo, a partir de agora, a gente tem que ter um ponto pra peitinho. Cara, pode ser, que nem tinha, sei lá, na Song Games, tem que ter, assim, jogabilidade, gráficos, som. É, que vai som, fator replay e peitinho. E peitinho, exatamente. Então, eu vou começar de novo então, peraí. Jogabilidade, vamos botar um 8. Eu vou fazer uma média aqui então, vai falando. Vou botar um 8. É muito boa se você jogar com um controle de Xbox ou de PS3. É, só que, bom, não é nada inovador, né? Tem umas posições e tal, mas é basicamente um action RPG padrão. É. O que mais falta? Dificuldade. É bem difícil. Assim, eu joguei no normal e morri bastante em alguns chefes. Imagino que se jogar no hard. Deve ser mais foda ainda. E ainda tem a versão coreana, que é que você joga hardcore. Se morrer, morreu. E é isso aí. Sério mesmo? Tem morreu, morreu, acabou? Tem a opção morreu, morreu, acabou. Caralho. Mas isso aí é pra coreano. Mas, bom, se quiser aí, vou botar um 9 pra dificuldade. Opa. O que mais que falta? Gráficos. Bom, o gráfico é muito bom. Mas se você quiser realmente colocar tudo no máximo, tem que ter um PC boladones no NES frenético da... pra caralho. Então vamos botar 8. 8. É. Que mais? E peitinho. Peitinho. Peitinho 10, porra. Porra, 10. Então vamos lá. Média. 8,75. Não, 8,7. Arredonda pra 9. Então quer dizer que se tivesse peitinho, podia ser mais perto do 10, hein? A gente já tem peitinho, porra. Pô, se tivesse se as mulheres tivessem 4 peitos, cara. Porra, ia ser. Se tivesse em 3, igual Total Recall. Caralho, esse filme é muito bom, meu Deus do céu. Caralho, Vingador do Futuro. Inclusive, sim, nesse filme tinha puta anã, que fique claro. No caralho, filme, caralho, puta anã. E Lapso, último. Eu amo. Que você dá sua notinha e um overall. Pois é, o L.A. Noir não tem peitinho, né? Então nem vou considerar esse fator. É zero. Não, não, então é zero. É zero. Então, é zero. Não vou nem considerar, é zero nesse. Não, peraí, tem side boob. Tem vários side boobs. Tem mulher de biquíni. Tem não, sexo. Sutiã, mulher de sutiã. Tem sexo. Tem mulher morta de sutiã. Mulher morta de sutiã. Ah, tem peitinho sim, cara. Porque na parte de homicídios, o Dália Negra deixava as mulheres peladas, né, cara? Porra, mulher morta com peitinho é tipo 11, então, brother. Exato, cara. Eu sou muito bobo, né, cara? Como assim não tem peitinho na Lei Noir, né, cara? Inclusive, cara, é o que mais tem peitinho de todos esses jogos, assim, porque porra, tem peitinho e shotinha. Porra, então 12, então, tem shotinha? Porra, caralho! 12? Porra! E melhor, né, cara? Como a mulher tá morta, ela não pode nem reagir. Não, vamos parar de falar essa porra, que vão achar que a gente é maluco. Então é logo, minha nota direto, moleque. Nem adianta mais. 9, overall 9 pra L.A. Noir. E Daigo, nosso amigo, da Justiça, o Capitão América, for freedom, stars and nota. Não, antes de falar da nota, é só deixar claro que, tipo, é melhor se você for fã. É melhor se você for fã, porque é até escrito por um dos escritores bacanas do que o Capitão já teve, que é o Christos Gage. Se a pessoa não for um fã e não conhecer direito a série, ela não vai tirar tanto proveito assim. É, você não vai reconhecer os personagens nem pegar metade das piadas, digamos assim. Nem pegar metade das mulheres. É, pegar metade das mulheres, sim, mulheres. Tem peitinho, Capitão América? Porra, não tem, cara. Porra, aí é assim, cara. Fechado. É, o fator tetas ficou zerado nesse aí, mas a nota dele é um 7 de 10. 7, entendi. Mas se tivesse peitinho, porra. Porra, era 15. Se tivesse peitinho, ia ser 9, né? 9, né? Não, tipo assim, tu vê peitinho e bater em nazista? Aí, acho que é 11, velho. Ué, é foda, né? Aí é foda. É, cara, é isso que eu tô falando. Mas é isso aí, muito obrigado. E as pessoas, Senhor da Eternidade, será que você consegue passar nesse teste hoje, depois de muito esforço, luta, sabedoria e treinamento? Vocês, cara, até consigo, mas eu tô botando um desafio a mais aqui pra mim, cara. Tô jogando Guerras do Agreste ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então fala pra mim, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente pra mandar suas críticas, sugestões, elogios e porradarias pra gente, como elas fazem? No e-mail. No e-mail? Na versão e-mail? Na então, versão e-mail. As criaturas podem mandar um e-mail para... Peraí, calma. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Ah, caralho! Mas agora... veja bem. Você só pode... A gente só lerá o seu e-mail se você colocar o seu nick de CS. Senão a gente vai ignorar completamente. Não, ou... vai te zoar e vai te humilhar e botar um nick muito escroto pra você, cara. Ou um nick irado. Tem pessoas que fizeram com nicks muito foda. É random. Pode ser que seja irado. É verdade. Isso assim, você pode ter um nick de CS ridículo. Não, você pode ter um nick de CS ridículo e sair como Tonhão Cosipa 36 centímetros. Exatamente. Você chegar aqui com o seu nickname Dudu RJ, não. Vai, não. Vai se fuder. Vai ganhar outro. A gente não cai nessa trap, não. E se a pessoa se quer se comunicar com a gente pelo site, que é site? Puta, aí é foda. Aí você entra em www.baixofrentesoco.com. E lá ela pode fazer seus comentários em fitas de alta periculosidade rolando lá solto. Solto. E se a pessoa se quer comunicar com a gente no Twitter, aquela ferramenta que você ama de coração e vai estar escutando ela? Vai se fuder, porque ninguém lê Twitter. Aquela é uma merda. Perda de tempo do caralho. Mas o cara perdeu tempo no Twitter. Mas se você quiser muito, assim, se tu for babaca, é @baixofrentesoco, cara. E é isso aí. Amigos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos unir nossos poderes e esperar que todo mundo goste dos nossos jogos e joguem. E até semana que vem. Alô pra vocês aí, ô bando de filho da puta, pau no cu. Cachorro? Abraço. Cachorro? É, que mal educado esse Daigo, cara. Olha no ar. Olha o que ele tá falando pros nossos ouvintes, cara. Mandando. Porra. Cara, escroto pra caralho, porra. Eu sou mesmo, cara. Eu sou escroto pra caralho. Vai pra puta que o pariu. Tu sabe, porra, tu sabe tocar a porra do tambor. Tamborim furado, fica porra. Fica comendo vatapá o dia inteiro. Fuma Hollywood pra caralho e dorme na porra do sol quente. Porra do sol quente, caralho. Sou Medina, porra. Vai tomar no cu. Abraço. Isso é foda, abraço. Mas... se não for jogo universal, não vai ter review aqui. É. Não, não bota não, mano. Pra quê? Escroto, sério. Vai se fuder. Eu já me sacaneei pra caralho nesse podcast por causa daquela merda daquele Backstreet Boys ali. Caralho, ninguém nem lembra disso, moleque. Tu, eu lembro, moleque. Tu se faz de vítima, louco. Tu lembro, sacaneia. Eu lembro porque eu ri pra caralho quando eu ouvi, cara. Porque quando a gente fala essas merdas bêbado jogando LOL, a gente não percebe, tá ligado? Padrão. Essa que é a graça, bom, da coisa. É muito bom que eu tô cantando na porra do Backstreet Boys e da Fire no meio pra sacanear o maluco. Porra, Xinzão.